posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome de Esser, construindo com valor. De BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada. Bom, Engove, pra você, se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. Boa tarde. E aí, filhão? Boa tarde, gostosa. Boa tarde. Tudo bem com os senhores? Tudo bem. Na medida do possível. A princípio, senhor bem, na sim. medida Opa. Do possível. Ô, senhor Ben, o senhor não esteve aqui ontem? Não. Sombra disse que o senhor tava com um probleminha. Eita. O senhor Ben, né? É? Um delegado aí da junta militar de Santo André, Juliana. Um delegado? Que papo é esse? O senhor tá com problema com a justiça? Não, delegado de polícia. Mas ele falou aqui o som, deu a entender, viu? Deu a entender. Não, não. Ah, então tá bom. Você não tá em falta, não. Não, não. O senhor deve ir pra lei, senhor Velho? Não, não devo. O senhor tá devendo pensão, senhor Velho? Também não. Eu sei que o senhor tem muitas, né? Não, é coisa de exército e tal. Mas foi bom, né? Porque ontem você pôde fazer. Exatamente. Quem perdeu. Eu já preparei no domingo à noite. Você já deixou o esquema? Já deixei, falei, ninguém perdeu, então tá livre. Então tá bom, seu Bento, vamos lá, né? Começar com o Corinthians, hein? Ah, o aniversariante? Ah, Coringão! Parabéns, Corinthians! Parabéns, Corinthians, mano. É isso aí. Parabéns, mano. 105 anos, mano. Parabéns, viu? Parabéns ao Bar também. Quero parabenizar ao nosso grande rival, ao maior clássico obrigado, do mundo. Obrigado. Então eu preciso fazer os parabéns a vocês. Parabéns ao Corinthians. Nosso grande e maior rival e único. Eu vou dizer o seguinte, o Corinthians é o seguinte, ou você é contra ou você é a favor, indiferente você não fica. Tem que respeitar o Corinthians. Quem falou que eu sou indiferente? Ninguém fica indiferente ao Corinthians. Corinthians é um grande clube, parabéns ao Corinthians. Não, mas parabéns sim, lógico. Parabéns, mano. E hoje, já vou fazer o seguinte. Tem promoção na loja do estádio para os torcedores do Corinthians. Vamos começar agora. Vamos começar. Promoção para o Corinthians, que são duas promoções? É, promoção então, eu mando uma, você manda outra. Então eu vou mandar uma aqui. Promoção do Corinthians que faz hoje 105 anos, viu, seu Bento? E promoção, é só sensacional. Todo mundo. Todos os torcedores do Corinthians, só do Corinthians, mano. Que entrarem no ar hoje, tá no 3284777. Hoje, vão concorrer ao final do programa um kit churrasco do Corinthians. Presentaço da loja do estádio que você acessa. Pode acessar pra você ver lá o kit churrasco do Corinthians. Loja do estádio 97.com.br. Acesse também lá no Facebook. facebook.com/lojadoestadio97. E você, Motinha? E quem entrar na loja do estádio 97? .com.br e fizer compras acima de R$100, vai ter 10% de desconto. E qualquer torcedor ou só do Corinthians? Qualquer torcedor que for comprar qualquer coisa do Corinthians. Qualquer produto do Corinthians. Tá. Então, e você tem que escrever a palavra-chave: Corinthians 105. Corinthians 105, porque é o aniversário. É aniversário do Corinthians. Corinthians 105. Tá bom. 10% de desconto acima de R$100. Entra lá, loja do estádio 97.com.br. Gostou das promoções? E tem a mochila do estádio. É muito louco a lojinha, meu. Você tem que ver os produtos que estão lá. E os bonés? O boné já chegou também. Sensacional. Não é lojinha. É lojão. É mais de 1.600 produtos. Loja do estádio 97.com.br. Tá bombando de novos produtos, do estádio, de todos os times. E vem mais por aí. Então vai lá. Corinthians. Loja do estádio 97.com.br e facebook.com/lojadoestadio97, certo? Tudo bem. Vai, Corinthians amanhã. Tudo bem, mano? Fluminense, hein? Tudo certo? Graças a Deus, tudo em paz. Amanhã é festa, hein? Fluminense amanhã. Tem o Ronaldinho, né? Tem o Fred. Que festa, hein? Né? Amanhã até passa a pecar mais três pontos. A dúvida do é o Wendel, né? Na lateral esquerda. Uhum. Que fez exames aí, é dúvida. O Elias que tá fora. Uhum. E é isso aí, o ataque deve ser o mesmo lá. Pô, mano, eu vi hoje aqui o... Sim. Ele foi embora, o Mendonça? Mendonça, ele voltou aí pra, um pra Índia. Né? É, ele voltou lá pra 300 um time e poucos indiano. Mil, né? Índia, seus cavilos. Mas o Mendonça, ele tem sido pouco aproveitado ali. O Tite não gosta muito do jogador. O Mendonça também, ele teve uma queda de rendimento. Por respeito. Mas eu acho poderia que ser tem... mais aproveitado, mano? Não. Acho que não, no momento não, viu, Domênico? Acho que o ataque do Corinthians aí, quando todo mundo tá pra jogar aí, tem que jogar mesmo aí pelo mérito hoje. O Malcom, que apesar de não estar bem, é melhor do que o Romero. E é melhor que o Mendonça também. E o Wagner Love, que parece que agora despertou de vez aí. Torço para que ele tenha, talvez, uma continuidade do bom futebol que ele vem apresentando. Mas o Corinthians amanhã, Bento, por mais que pegue o Fluminense também desfalcado, vem sem Ronaldinho, vem sem o Fred. Mas o Corinthians, aqui, ele tem aí. É, mas o Corinthians ele tem dois desfalques aí na defesa, que é o caso do zagueiro Felipe e o lateral esquerdo Wendel, que também possivelmente não joga. E o meio-campo ali, o Corinthians está prejudicado aí com a ausência do Elias, cara, que vem sendo aí talvez o coração do Corinthians. O Elias, o Jadson, o Renato Augusto ali, os caras estão jogando demais, cara. Eu acho que... O Elias tá muito bem, né? E fora ele, o Renato Augusto e o Jadson também, Motinha. Porque, querendo ou não, o time do Corinthians ele teve uma crescente aí. Ele voltou a jogar bem quando esses três aí começaram a funcionar. O meio-campo do Corinthians, logo no começo da temporada, ali, principalmente na Libertadores, teve umas boas partidas aí, mas eles não vinham com uma sequência tão boa assim. Apesar do começo da Libertadores ter sido muito boa, mas aí no decorrer da competição aí o Corinthians acabou capengando um pouco. Coisa que não tem acontecido no Campeonato Brasileiro. Espero, Bento, que nessa partida de comemoração dos 105 Mó anos zica. Do glorioso Corinthians, o Fluminense zico, não apronta aqui, velho. É zica, né, aniversário? Porque é complicado aí quando Qual você tem... aniversário é zica? Não, essas partidas comemorativas aí, quando você vai fazer, muitas vezes acontece uma zica. É perigoso. Tomara que amanhã o Fluminense não apronte nada contra o Corinthians. Fica tranquilo, mano. Se bem que, mano, o nosso aniversário, que foi contra o Cruzeiro, foi bem. Então. Nós metemos 3-1, passamos de fase... Foi no aniversário. Mas teve um ouvinte que mandou uma mensagem, você vê, pra mim, viu, vovó? Falou assim, aniversário nosso, nós estamos cansados de fazer as coisas no nosso aniversário. O cara tava meio ressabiado antes do jogo. Mano, é verdade. Fica, né, é, porque tem aquelas datas que ficam marcadas. É que Palmeirense também é meio desconfiado, né? Palmeirense é um pé atrás. O ano passado, os 100 anos foi 2-2 com o Flamengo. Meio esculete da sua véia. Você é um cara desconfiado. Então, pra quem tá me perguntando aí, o Tite ainda não definiu. Isso daqui é um chutômetro, velho. Mas eu acho que o Corinthians amanhã vai pra campo aí com o Cássio, com o Fagner, o Edu Dracena, o Gil e o Guilherme Arana, né? Vai acabar entrando no lugar. Mas que você ia falar Guilherme Arantes. Não, o Guilherme Arana. O Guilherme Arana é espetacular. É, o meio campo eu acho que ele deva entrar ali com o Ralf, né? Pra jogar no lugar do Elias. Aí ele vem pra cabeça da área e vai liberar um pouco o Renato, o Bruno Henrique. Um pouco à frente dos dois ali, vai jogar talvez com o Renato Augusto e Jadson, se nada acontecer diferente. E na frente aí, possivelmente, Malcom e Wagner Love. Eu acho que não vai fugir dessa escalação, não. O time do Corinthians amanhã já tá na pedra, Domênico Gato. Vai, Corinthians, mano. Como diria os repórteres antigos, já tá na pedra. Tá, né? Na pedra. E vou te falar, tô na pedra. Se o Corinthians Se o Corinthians... A Grazi tá na pedra. Se o Corinthians... E o Tobias tá onde? Tá com ele lá. Tá no seu ombro. Se o Corinthians tropeçar amanhã, vai ser difícil. Não, manda ele descer, pô. E o Corinthians amanhã, ele vai lançar o uniforme 3 também, Domênico. O laranja, lá? Uniforme laranja. Laranja. Zica, uniforme novo, Zica. Mas vai jogar com ele, mano? Olha, Domênico, a expectativa é que sim. Mas o Fluminense também tinha um novo uniforme laranja, não tinha? Vai confundir tudo, hein? Não, mas agora é verde escuro. Quem? O do Flu? É. E o Ronaldinho não vem, viu, mano? Não? Não. Nós falamos aqui que o Ronaldinho e o Fred estão se formar, né, amor? Você lembra? Vocês lembram quando o Ronaldinho chegou? Acho que eu e o Portuga fomos os únicos a falar. Vai ser, olha, contratou Fluminense um com... O Fluminense vai começar todo mundo, a cair. Todo mundo falou. Foi todo mundo, né, mano? O Fluminense vai começar a despencar. Acho que só o Ben já falou que era legal pelo marketing. Ou o irmão do Ronaldinho também. E não vejo marketing nenhum, não tá vendendo nada, viu? Não vendendo nada, bom, já foi isso aí. Mas é isso aí, mano. Parabéns, Corinthião. Parabéns, viu, mano? Parabéns ao seu time aí, tá bom? Boa. Vamos a nós. E o presente é o Campeonato Brasileiro. Vamos a nós. Vamos a nós, né, vovó? Vai, põe a mão no peito, AGP, vai. Quem que é o AGP? Aqui, ó. A senhora, pela idade que tem, quando põe a mão no peito, é infarto. Que isso? E é no chão, né, vovó? Respeitou, pô. Com todo respeito, assim, mas... Sim, sim. Perguntar pra vovó aqui. Fala, meu amor. Quando foi a última vez? Não, o quê? Que isso? O quê? Que o Palmeiras caiu? Não. Não, caiu o cacete. Né? Exatamente, que levou o cacete. Que levou o cacete, quer dizer... Ai, a avó não faz isso, né? A avó faz tempo, né, tadinha? Já tá velhinha. Olha, o que eu lembro foi 73, viu? Caraca! Porra, criou teia de aranha, hein? Não, a gente lava certinho. Ah, para arrancar, tá só a britadeira. Mas só teia. A britadeira pra furar. Só teia, sem aranha. Fala aí, vamos ao Parmeira aqui, ó. Garantido, amanhã, hein, ó. Amanhã. Tá garantido aqui, ó. Quem caprichoso. Tá Vitor Hugo, por mais 5 anos, renovou o contrato, zagueirão Vitor Hugo. Mas o quê? Já acabava agora? Era empréstimo. Era empréstimo. Ah, era empréstimo. Da América comprou. Do Sul. Comprou. É, América do... Então comprou. Então comprou. 50% do... É. Tá, então comprou. Por 6 milhões de reais de Brasil. O Vitor Hugo. É. Vitor Hugo. E que mais? Que mais? 50%. Não, amanhã é jogo difícil lá contra difícil, o Goiás. Difícil, difícil. Ó, atenção, o Zé Roberto tá fora. Não vai jogar o Zé Roberto? É poupou. É pra ganhar popô. Das galinhas. Que ele é. Faz gol no Corinthians, hein? É, então. O último jogo ele fez 2, hein? Mas Lucas e Cristaldo estarão em campo. Lucas e Cristaldo. Certo? Estarão em campo? Não, estarão. Não, estarão. Ah, estarão e o Afrouxa também não vai, viu? O Afrouxa não vai. O Afrouxa não vai mais? E o Felipe Josué também não. Não, não vai. Falou essa véia falou que via. Ah, mas o que eu vou fazer se as pessoas mudam de hoje pra ontem? Bom, a senhora não tem informante lá dentro? Ah, mas... Já foi o Palmeiras? Já viajou ou não? Não, o Palmeiras já viajou, já chegou lá. Não foi com a Arouca? Não, deve jogar Amaral. Arouca não vai jogar. Amaral. E Thiago Carlos. Não, Thiago. É. Não é Carlos. Como é o Thiago ou o quê? É Carlos. Não é Thiago Carlos. Não, nada. Não é Carlos. É sim. Thiago alguma coisa. Thiago, Thiago Josué. Sei lá. Bom, não importa. Eu, Thiago Ramos, não, pera aí, Jojo, pera aí. Thiago Ramos. Thiago Ramos, isso. É que você é novo, pegou nós tem na tanto curva aqui. É Vitor Ramos, é Thiago Ramos. Ah, não, o Adinorá mandou, é Thiago Santos. Não, é Santos? É Thiago Santos. Adinorá mandou pra mim. É Santos, seu Bento. Ó, e o Palmeiras tá no encaminhamento do renovação... Do Rafael Marco. Rafael Marques. É, e do Gabriel que tá machucadinho. Então eles vão, viu, seu Benga? Tem que machucar. Esses aí tem que contratar, aqui. Viu? Então, tá, esses são os próximos porque, da lista. Ô, Vop, sabe que também tem que contratar. Aí, tem que ter mais elenco. Mais da metade é tudo emprestado. Ah, então, né? Mas tem que ter elenco, né? Tem que preparar pro, também, né? Prepara não o ninguém. Terreno. Aí contrata, o cara não joga mais. É. Tudo não, bem. Não, vai contratar e vai jogar sim. E outra coisa que o pessoal assim. Tava reclamando... O quê? Que reclamaram? É que parece que o Paulo Pobre deu uma entrevista... Paulo Nobre. Pobre sou eu, mano. Tá vendo, depois que ele tá prestou o dinheiro... Tá ruim pra ele, imagina pra nós, imagina. Né, velho? Você tá louco, Paulo Nobre. Ele, o Gabriel Jesus Cristo, ele só é 30%... Olha a blasfêmia. Do Parmeira, né? É. Não, mas isso já sabíamos. Eu sei, mas estão reclamando que o Paulo Nobre tentou explicar por quê... E não conseguiu mais. O que, que vai? A renovamento só veio porque deu os passe para os empresários. Exatamente, né? Senão não renovava. Então para de encher o saco do Nobrinho, viu? O Neymar, né? Igual o Neymar. Ué, o Neymar também acabaram fazendo. E se fizerem mais, ele vai sair de graça. É, deixa o Nobrinho quieto, as torcidas é muito chato. Mas o que é melhor, vender o jogador ou deixar ele mais tempo no clube? Lá. Dando porcentagem. 30% é nosso, não importa. Ó, pra você ver, a TV, o português. Diga, vovó. A TV Tupi. Que mostra o jogo? Sim. Hein? TV Tupi? É, a Tupi. Ah, Tupi, o que tem o William Bonner lá, o Globo. E a Globo, isso. Ó, eles vão passar os dois jogos do Parmeira na Copa do Brasil e deixar as meninas de fora só porque tem o Gabriel Jesus. Você vê? As meninas. Que menino. Ah, fala, se tem coragem. Não, deixa ele falar. As fala aí, vovó. Não, é a vovó. Você respeita a vó. Fala aí, sua véia, caduca do caramba. As meninas do Morumbi. É, seu pai era as meninas do Morumbi. Ah, que isso. Uma velha labuzenta. Quando a Globo precisa, ela passa o Palmeiras, né? Aí, Mota, vamos fazer um pedágio com você no Afeganistão. Caramba. Vai ser um estouro. Vai bombar. Enquanto isso, toma um cartão amarelo. Amarelinho aí pra você. Opa, velha mal criada. Mandou amarelinho. Desculpa, demais, o seu Bento. Chega. Parmeira tá bom. Chega. Ó, como o Sombra chegou e o São Paulo também ainda não foi, o que você vai fazer, Guibá? Não, vai daí. Vai, já? Então tá bom. Ah, tá com a boquinha ocupada. Bota com um graveto na boca. Ô, mano. Vem. Vamos com o recado aí. Qualquer recado que você quiser. Manda aí. Tem patrocinador novo. Vai, mano. Vou falar da outra, Domênico Gato. Programa bom, DTV Jean. Vocês sabem qual foi a marca de camisinha que inventou o dia do sexo? Vou te responder, amigão. Foi a Ola. Dia 6 de setembro. 69, entendeu? Boa. 69. Sabe por quê? Mano. 6 pelo 6 de setembro, tá certo? E isso. O 9 pelo... Quer dizer, é pelo 6 9. Pelo dia 6, tá certo? Isso. E 9 pelo mês de setembro, isso ou seja, aí. 69. Se você quiser inverter, fica igual também. É lógico. Mesma coisa, é sugestivo, velho, porque 69 lembra sexo, sacou? Entendeu? É isso aí. É, amigão, isso foi em 2008 e desde então a marca homenageia aquilo que deu origem a tudo, ou seja, o sexo. aquele papo lá que teu pai fala, não, você veio da cegonha. Esquece, é. Moleque, esquece. Teu pai deu uma catracada que a tua mãe te fez, velho. É isso mesmo. Uma pancada atrás da árvore. É, Domênico Gato. É. Esse é um dia pra sociedade brasileira discutir abertamente o assunto sexo, porque é polêmico, né? Certo. Mas tem que mostrar o seu lado positivo, quebrar tabus, acabar com aquele preconceito besta e disseminar o sexo seguro, amigão. Tem que dar uma cachimbada, velho, mas tem que encapar o bicho, velho. Tem que encapar o boneco, velho. Se não... Então, amigão, se liga. Com Ola, The Ballader Never Ends, velho. Viva a pegação, rapaziada. Vamos todo mundo transar, mas com camisinha, tá bom? Camisinha é Ola. Ô, mano, você falou muito bem, para beijar Ola. Tem uma moça no Globo.com que ela fez um vídeo pra achar quem engravidou lá nas férias. Oi, por falar, e por falar em Ola... Por favor, alguém que me... Oi, me por falar, e por falar na Ola, velho... Você acha que alguém vai falar? O Belo tá em maus lençóis, hein, velho? Ô, Belo! O que aconteceu com ele? Ô, Belo! O Graciane falou aquilo? Procurem aí na internet, eu não vou falar nada. O que aconteceu? Não, o Mano é bobo. É que a Graciane... Não, o contrário. A Graciane gosta... Ela gosta, mas ele não quer. Eu não sei. Eu sei, eu ouvi isso aí. O que foi? Quer não, fornecer, ela, mas ela gosta. Ela gosta. O marido não, ela disse que gosta de dar o belo e eu não gosto de... Sem empolgação. Não, calma. Não, ele falou que dói. É verdade, mas ela falou que ela... Não. Ela falou que ela gosta. De receber... E que ela gosta. Entendeu? Da porta... Mala. Dos fundos, é. Mas só pra aproveitar o gancho da Ola. Quer colocar bagagem na porta? Não, é só pela frente. Já que eu tava falando da Ola, foi um gancho, entendeu? Isso. Ah, entendi. Não, é que o Portuga nesses assuntos... Eu não. Ele é um elefante. Ele é um elefante na loja de cristal. É verdade, é verdade. É melhor até abortar o assunto. Estádio 97, sempre aqui na Energia 97, soltando os aviões. É. Passou mais um avião aqui no Estádio 97, por que não? Tá afim de ir pra Barcelona ver YouTube? Então se ligue na promoção Avião do Estádio 97. Visite o nosso site 97fm.com.br, clique na página de promoções e conheça o regulamento. De repente você pode ir pra Barcelona ver o show do YouTube. Promoção exclusiva da Energia 97 FM, Estádio 97. Que também tem o oferecimento, deixa eu ver agora, deixa eu ver. Ah, o Benjinha vai falar agora da Eliade. Olha aí, amigão, você sabe o que é uma bateria original de montadora? É aquela bateria que já vem com os carros quando eles saem da fábrica. A bateria Eliade é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. Então, quem mais entende de carro, reconhece e atesta a qualidade da Eliade. Então, faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliade, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. E um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliade. Bateria Eliade! Tricolor! E aí, seu bem? Tudo bem aí? Pensa que o senhor nem vinha hoje? Eu já fiz um apelo aqui no ar. Fiz um apelo no ar aqui pra ver se o cara... Me ajuda aí. Olha só, senhor Brian. Após um ano quase, tá lá o meia Daniel, né? Daniel Messi. Olha. Como é, não? Daniel Messi. Cadê o momento fofarrão? Daniel Messi. Não tem momento fofarrão. Daniel Messi. É uma brincadeira interna. É uma brincadeira interna. E o Tricolor tem problemas na zaga. Tem problema em todo lugar. Problemas na zaga muito zero. Sim, mas é que não tem quem jogar, né? O Ceni não vai. Não vai o Ceni. Pode ser que vai de Lianco. Lucão não vai. São Paulo em quem? Lianco é o novo. Lianco é o Jack. Jack, pô. Até a rua primitiva Lianco. É Lauca. Lá em Jack. Lá em Jack. Lá é um pouquinho mais complicado, mas é. Lá no Jack. Lá no Jack. Só pra você ter uma ideia, Sombra, teve que pegar hoje no treino aí. Seis garotos na base pra completar o treinamento. Certo. É isso aí. Ah, mas é só ajeitar o time direitinho que dá pra ganhar, né? São 10 desfalques do total, muito, né? É muito. É um time inteiro no desfalque. Já passamos por isso. É, todo mundo passa por isso, não tem jeito. No Campeonato Brasileiro sempre vai ter uma rodada que você vai falar, meu Deus, né? Não, que entra o time e você fala, quem é esse, né? Você começa a olhar o jogador, se você não estiver prestando atenção direito, você está escutando o rádio, o cara fala o nome, você fala, não, esse cara tá louco. Peraí, eu tenho que ver a TV agora. Você acha que é do time adversário. É, exatamente. O São Paulo pode copiar o Guardiola e jogar sem zagueiro. É. Guardiola entrou sem zagueiro. Ah, então, o Osório fizer isso, é. Nossa, eu vi isso aí. Você viu? Só com volante, cara. Então, pra saída de bola, começar desde o começo. Nosso time é igual do Bayer, velho. E um jornal lá de Honduras, o La Tribuna de Honduras. Aí, Domênico. publicou aí que São Paulo estaria interessado num volante, Wilson Palacios, hondurenho Wilson Palacios. Eu, sinceramente, nunca vi jogar. Jogou na Inglaterra. Jogou na Inglaterra, ex-Stoke City, estaria treinando no Hull City da segunda divisão. E parece que o jogador ainda teria expectativa de continuar no futebol inglês. Eu não tenho nenhum parâmetro desse jogador, se é bom, se não é. Nem sei se ele vai continuar lá, vou até ver se acho alguma informação, porque a janela fechou lá na Inglaterra, né? Fechou, hoje são 2 da tarde. São 17 horas, mais 5 horas, 22 horas e 50. Já era. Já foi. Né? O Pato não foi? Não, o Pato não ficou. Bicho é o povo que fica. Nem Pato, nem Damião. Ele quer, parece que o João Caetano tá oferecendo um jogador para o São Paulo também. Que é irmão do Mário Fernandes, aquele que é lateral direito. Aquele que negou a seleção, né? Doidinho. É, mas bom jogador. Mas bom jogador. Joga lateral e joga de zagueiro também. Bom jogador. É. Esse aí também some, né? Falando agora que ele jogava no Corinthians, sumiu esse jogo. Voltarei a falar do Pato. Ontem ele postou lá, juntos somos mais fortes. Falou em amor, falou em garra, etc e tal. Você vê o jogador quando ele tá feliz no lugar, né? Você vê aí, soma-se o amor que ele tem pela mulher aí, pela Fiorella, soma-se o amor que ele tem aí pelo São Paulo Futebol Clube. Você vê quando o cara tá feliz no lugar, né? Mas tem muito disso, né? O cara se adapta no lugar. Melhor média de gols da vida dele. Melhor média de gols da vida dele, de Alexandre Pato. Temos que não machuca também, porque alguma coisa que vai acontecer. Não se machuca mais. Você vê o que o Refis fez, foi importante na vida de Alexandre Pato. Então você é a favor de São Paulo comprar o Pato no final do ano? Se for por um preço extremamente interessante, acessível, se não for uma loucura, se for algo que seja viável, porque o São Paulo vai agora. Não vai ser menos que 8 milhões de euros. Você acha que essa quantia... Vai. Não, mas vai porque o Corinthians não vai conseguir pegar mais nada por ele. Como não? Final do ano abre a janela novamente. Mas falou. a janela é fraquinha, mas vende. Se você tiver um bom contato do outro lado, lá, paizão. Mas não é, é janelinha. A não, mas se tiver um contato lá do lado, velho, você sabe, ó, o Kia... Pega nada. O Kia, ele só não vendeu o Pato. Não, ele só não... O Kia só não vendeu o Pato. Porque ele foi acionado. Não é isso. O Kia só foi acionado nos últimos dias da janela. É, uma pena. Se o Kia fosse acionado aí, quando vai, por exemplo, em dezembro que abre a janela, se ele é acionado em novembro, fala, Kia, já começa a plantar alguma coisa aí, o cara acha o time rapidinho. Mas você vê o Pato jogando na Inglaterra? Eu não vejo. Eu duvido que o Pato vá. Mas a maior proposta que pintou no meio agora do ano foi uma proposta de 5 milhões de euros. Foi a maior proposta oficial que pintou, dizem. De 5 milhões de euros, que o Corinthians não topou. Desses 5, o Corinthians ficava com 3, o Pato com 2. Né? Então vamos supor, se for algo aí, vamos ver. Eu também acho que o São Paulo nem dinheiro pra isso tem. Entendam bem. O São Paulo precisa rever suas contas. O São Paulo tá numa situação financeira muito difícil. Agora, mais difícil que a situação financeira do São Paulo é a situação do Pato em relação ao Corinthians. Vai ser muito difícil o Corinthians conseguir pegar dinheiro no Pato, gente. O Pato, se ele quiser, ele enrola o Corinthians 6 meses e tudo aquilo que for dado, ele pega pra ele. Lógico. Pra ele. Ele não tem empréstimo. Mas quer dizer, ele enrola naquelas, ele vai ficar um ano parado. Treinando, um jogador que tá no auge, é um tiro no pé, pra não dizer burrice. Não sei, isso aí é um problema dele, né? Ué, mas vai ficar um ano parado, Sombra. Ô, mano, mas você acha que o Corinthians... Vamos supor, essa situação, você acha que o Corinthians não vai aceitar um pichulé? Vocês vão impedi-lo da prática do futebol? Pelo contrário, mas ele é um funcionário do clube, ele tem que acatar ordens. Pode, se o Corinthians mandar ele treinar lá sozinho, correndo no Parque São Jorge, tem que correr. Duvido, mano. O Pato, lógico. Desculpa, eu não acho que o Pato é um jogador burro. É só pagar os 800 mil por mês pra ele. Eu não acho que o Pato é um jogador burro. O Pato sabendo que ele não tem mais ânimo e vontade, inclusive acho que perspectiva de jogar no Corinthians, o que ele tem que fazer? Ele tem que rezar pra pintar uma proposta. Se o São Paulo não quiser comprar o Pato, e eu acho muito difícil que o Pato seja vendido por uma quantia inferior a 8 milhões de dólares ou 8 milhões de euros, eu acho isso daí extremamente improvável. Se o São Paulo não quiser pagar essa quantia, ele vai ser negociado sim na próxima janela, porque aí o São Paulo não tem mais vínculo com o jogador. Mas isso se o Pato quiser, a partir de dezembro. Sombra, não tem como o jogador não querer. E eu vou te falar o porquê. Dessa quantia, vamos supor lá, que pinte uma proposta de 10 milhões de euros. O Pato, ele tem 40% do próprio passe. É uma burrice ele não aceitar e querer prejudicar o Corinthians. Precisa ver se vai pintar, sendo, né, mano? Sendo que, tudo bem, no final de dezembro de 2016 ele pode sair de graça, só que ele vai ficar um ano inteiro parado. Um ano inteiro sem jogar. Sendo que ele tá bem. É um jogador que tá em evidência hoje. É ruim pro jogador? É ruim pro Corinthians também, é claro que é. Mas é muito mais prejudicial pro jogador do que pro Corinthians. O Corinthians ele já não tem mais um compromisso com aquele dinheiro do Pato. O Corinthians já pagou o jogador. Não tem mais que pagar um carnê enorme pela frente. Assim como o Santos, se perder na justiça, terá que pagar o Leandro Damião. Ainda teria aí 12 meses. Ó, ainda teria pra pagar pro Pato. 9 milhões e 600 mil reais. Vai pagar mensalmente. Ainda tem o 13º, dá mais de 10 milhões de reais no ano. BLR mensalmente, vai também. Pagar. O jogador ficar parado. Vai pagar, o jogador tem, vai ficar tem parado. Abono, sim. Abono de férias. E o PLR participando do lucro das empresas. Participação do lucro, até então, olha. PLR. Essa conta que o senhor fez aí tá equivocada, porque ele não ganha 800 mil na carteira. Metade desse valor aí é direito de imagem. Bom, mas ganha, né? O que Corinthians gastará no ano que vem mais de 10 milhões de reais com o Pato? Pinguinha boa. Quatro joguinhos na arena. Paga essa conta que você falou aí. Sim, mas o dinheiro que tá lá, que entra pra arena... Você vê a arrecadação que o Corinthians tem. Não é pra pagar jogador. Mano, você vê o dinheiro que o Corinthians tem. Me escuta o que eu te disse. Igual eu falei há quase 2 meses atrás. O São Paulo vai chegar num momento que ele vai falar pro Corinthians. Velho, eu tenho isso. Aceita? É lógico que vai aceitar. Não tomar duvido, falar, duvido. Então grava o programa agora. Eu duvido que o São Paulo, se comprar o Pato, pague menos do que 8 milhões de dólares ou de euros. Duvido. O próprio Andrés disse que faz um belo carnê lá pro São Paulo, se quiser. Agora o Pato já aceitar ganhar... Não, o salário de 800, São Paulo vai pagar isso. Ah, vai pagar 400, até dezembro do ano que vem, não vai aceitar. Não, nada, inclusive, não sei se vocês acompanharam a declaração que o Ataíde Gil Guerreiro deu. Ele falou, no momento, eu não tenho dinheiro pra comprar o Pato. Falou, mas no final do ano eu tô juntando o dinheiro, sim. Tô fazendo um projeto, inclusive, pra poder pagar o jogador. Olha aí. O São Paulo pagaria 350 mil reais de salário pro Pato, mais uma composição salarial que daria mais 350, incluindo projetos de marketing e sócio-torcedor. Olha o São aí, Paulo atingiria a marca aí de 700 mil reais pro Pato. Certo. Não pagaria os 800 que ele ganha hoje, porque o Corinthians pagaria metade. 700. O São Paulo faria uma proposta de renovação pro Pato de 700 mil reais, aí, 350 aí como teto do clube. Mais 350 com a composição salarial envolvendo aí projetos de marketing, mais o sócio-torcedor. Tá ótimo. Mas sobrar na boa... Você vai aceitar, eu não acho que pro São Paulo seria mau negócio pagar 8 milhões de euros no Pato. Seria péssimo. O jogador que tá correspondendo, por quê? 8 milhões de euros, você é louco. É um jogador que vira e mexe, pode pintar a possibilidade dele ser vendido. Não. Recupera investimento. Não. Paga 5, depois você vende por 7. Mas pagar 8, não. Imagina, hoje já vale 10. Vender, você tá louco. Hoje já vale 10. Não, não é que o Corinthians não quer vender. Não, o Corinthians recebeu uma proposta de 5, mas o Corinthians não quis mandar o Pato pra Turquia, porque a Turquia só tem montanha e balão. Consegue. Ele falou, Pato, é meio feio. Então o negócio é o seguinte, tem que jogar na Inglaterra. É. Tá e na próxima jornada, se vocês não quiserem, ele irá. É. É o Santos? É o Santos. Olha, vamos lá pro Santos, o velho. Olha, nem jogando bem o velho fica animado. Brincadeira, hein? Como assim? Tá triste, olha aí. Tá triste, olha aí. Tá falando do Corinthians, faz 4 horas. Ô, RG, bora falar do Santos aqui, que é o seguinte, amanhã chega o Ledesma. Ledesma. 2 anos de contrato, chega amanhã. E o Santos também, que no finalzinho, aí tentou vender o Damião, né, RG? O Olympique, mas não conseguiu. Não conseguiu essa graça. Ah, não aceitaram? Tentou não. O contrário, né? O jogador tem ou não tem o vínculo com o Santos ainda? Ninguém sabe falar. Então, ele ganhou ou não ganhou na justiça a rescisão contratual? Até que se prove, não tá definido, não. Até que se prove o contrário, ele tem o vínculo com o Santos. Até que se esgote todos os recursos. Mas e a liminar que ele ganhou? Foi o quê? Os empresários defendem a tese de que ele não tem mais nenhum vínculo com o Santos. O Santos defende a tese de que ele tem sim um vínculo com o clube. Então, só que quem assina, até que a justiça decida isso, então não deu para fazer o negócio. Até porque para assinar quem teria que liberar é o Santos, E segundo ele também, disse que não, quer dizer, aí ele aproveitou e fez uma média. Disse que não, quer sair do Cruzeiro, porque quer ajudar o Cruzeiro a sair dessa situação. E só no final do ano ele quer sair. Então, cara, fica nesse rosco fosco. Nesse rosco fosco, né? Lá se foram 60 milhões para casa do chapéu. E se perdeu uma oportunidade de se resolver um problema seríssimo. Né? Vamos fazer o quê? Isso aí. Boa. O que mais temos? Tá bom, né? Tudo tranquilo. Fazer os jogos da Copa do Brasil no, com São Paulo. Pacaembu, né? De novo essa história, né? É, mas tem que trazer. Mas já tinha falado da outra vez, né? Sim, ter que trazer tem, mas não, nunca. Mas tem que trazer. Mas só não trouxe contra o Corinthians porque a PM vetou. A polícia, eles tentaram, a polícia militar disse que não, e eles também não se esforçaram, né? Porque jogador quer jogar na Vila, torcedor de Santos quer o jogo na Vila, comissão técnica quer o jogo na Vila, então fica essa ladainha aí. Mas, porra, tem que aproveitar a oportunidade, o momento, e aumentar essa rendinha aí, né, velho? Porra, e nada melhor do que um Pacaembu aí pra ganhar uma grana. Vamos ver aqui que se decide. Então tá bom, esse é o Estádio 97 de Energia, Dia 97 FM, oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor, também de Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ô, vó Olímpia, tá quietinha, vó! É que a gente falou do Parmeira, e eu tava vendo aqui, que falaram que o Gornaldinho, femônimo, é verdade. O Gornaldinho. O Gornaldo? É, quem que tem o Gornaldo? Que ele tentou contratar o Gabriel. Não, Gabriel. não é contratar. Falei ontem. Mas o empresário... Mas é gerir a carreira dele. O empresário do Gabriel Jesus Cristo disse que ninguém falou nada com ele. Olha, que é bobagem. Olha, blasfêmia, velho. Então a motinha tava mentindo. É, ô vó, sabe aquela história lá da categoria de base do Estádio 97? Ei. Muitos ouvintes mandaram seus vídeos. Nós estamos terminando de analisar os vídeos enviados pelos ouvintes, né? E na quarta-feira que vem, dia 9, nós anunciaremos aqui os escolhidos, aqueles que integrarão a categoria de base do Estádio 97 por um ano. Aí, quando algum dos integrantes faltarem, folgarem, estiverem de férias, os reservas que ocupam o nosso banco de reservas, os integrantes da categoria de base, serão convocados para estar aqui no Estádio 97, tá bom? Tem um palmeirense já? Ou não? Tem palmeirense santista, corintiano, São Paulino. Ah, já tem santista, né? Perguntei. Por incrível que pareça, tinha bastante santista. Não, perguntei pra você porque. E a 25. Gente atende o calendário europeu. Sim. Entendeu? Temporada 2015-2016. Exatamente. Dia 25 é uma sexta-feira, eu tenho um casório, eu acho que eu já vou dar chance pro cara aí. 25 de setembro? Esse mês. Dia 25 você vai dar, Domênico? Por exemplo, então, olha, se o Domênico não vier dia 25, nós já teremos alguém da categoria de base ocupando o lugar do Dodô. É isso aí. Não, entendeu como que funciona? Olha, legal demais. Então, se você se inscreveu, inscreveu o seu vídeo, fique atento. No próximo dia 9 de setembro, nós divulgaremos os ganhadores, os vencedores que farão parte da categoria de base do Estádio 97. Essa é a regra. 97. Fala, velho. Gostou da novela, velho? A pior audiência de todas. Nem a boquinha. Ah, mas não quer dizer nada. Eu gostei do primeiro capítulo. Nem a boquinha. Vamos tentar aí. Eu nem assisti. Com calma, talvez ela consiga chegar nem aí. Nem quero ver. Não consiga ser pior a do Giovana, que as duas. Giovanna Antonelli, olha, sensacional. A boca do Edilson. Que é gostosa, né, Mota? Não, trabalhando bem, o tonto. Não, mas ela é gostosa. Ela é como atriz. Não, mas você não acha ela gostosa, Giovanna Antonelli? Ah, acho bonita. Não, fala a verdade, gostosa. Você pegaria, Mota? Você não pegaria, Mota? Ela é gostosa. Não, não sei. Eu acho ela bonita, eu acho ela bonita. Gostosa. Não, uma com dois juízquinhos na cabeça. Bonita também. Acho bonita. Dois juízquinhos na cabeça. Nem com 10. Ah, morta. Ah, para com esse cheiro de bacalhau. Ah, que nojo. Sim. A única coisa... Ah, você não sabe. A única coisa vai, que para. Viu, parece um molusco aqui. Viu, Mota? Tentando destacar. Pô, mas toma banho. Vocês vão falar de mulher com Mota, cacete. Vocês também mas ele gosta. Não gosto. Quem adianta? Vai falar com você. Você tá tudo desanimado. Eu não tô desanimado. Fala com a vó Olímpia. O Portuga gosta de Traveco. O Domênico é o não pega mais ninguém. Não pega mais ninguém. Domênico não pega mais ninguém. O Rude, pelo amor de Deus, né? Fala de mulher comigo, irmão. Eu não pego ninguém, porque eu sou casado. Eu tô junto com o Domênico. O comendador é que tem que mudar aquele sotaque dele lá, viu, Mota? Very foca. Fica muito marcado o personagem. Vai. Você mas ele ficou legal. Você no telefone chama ele de capeta, igual eu ponho na minha sogra? Também minha sogra é capeta também. É a mãe dele coloca lá. Mãe dele chama o cara de capeta, velho. Ai, ai, ai. Bom, chegou o Benjamin, chegou o problema. Já chega, ai, já tá fazendo bagunça aqui, porra. Ah, olha aí. Já chega fazendo bagunça. Foi ele. Gostou. Porra. Cadê o cartão pra esse cidadão? Gente, o Benjamin tomou uma dedada do Mota. Oi, sabe o que ele fez? Tomou. Sabe o que ele fez? Ele ficou assim, ó. Gente, a bagunça, gente. Olha o avião passando. passou mais uma vez o avião do estádio 97. Muito bem. E o Mano tá meu na fita. Meu dedo tá fedido. Hã? O Mano tá na fita, hein? Como assim o Mano tá Cruzeiro. Mano Menezes. É. Mano Menezes. Novo técnico do Cruzeiro. Ele tava não falando aí. Adilson Menezes. Não, Batista, não, né? Não, com o Mano Menezes o Cruzeiro não cai, velho. Não vai fazer grande coisa, vai cair também não sombra. Vai. Eu até falei isso aí, gerou uma certa polêmica, mas, ó, sinceramente, eu acho que o único cara que viria pro Cruzeiro pra dar certo mesmo, falar, ó, o cara vai vir, vai fazer um baita trabalho, a torcida vai idolatrar, seria o Cuca. Mas eu acho que pela campanha que o cara fez aí no Campeonato Paulista, tá certo? Sim. E até certo ponto no Campeonato Brasileiro, antes da Ponte Preta começar a desmanchar o time, foi o Guto Ferreira, cara. O Guto Ferreira, eu acho que é um treinador que precisa de uma chance num clube grande. É um treinador aí que tem qualidade. É um treinador que mostrou que dá pra jogar bonito, mesmo com um time limitado. E sabe montar um time, né? Eu acho que o Guto Ferreira é um bom nome, cara. É que cria-se talvez aí aquela... Ah, não, mas porra, vai dar a chance pro Guto Ferreira? Porra, cara, se ninguém dá uma chance, o cara não vai ter uma oportunidade no clube grande. Todo treinador aí que hoje faz sucesso, um dia começou num time menor. Ontem eu falei exatamente isso. Acho que o Mano tá coberto de razão. O Cruzeiro é bicampeão brasileiro, passa um momento difícil, tá à beira da zona de rebaixamento. E você vai trazer agora um treinador que é uma aposta. Mas o time que o Cruzeiro tem hoje... Que a imprensa vai descer o pau, que a torcida vai... Não acho que vai descer o pau, por quê? Porque vai, porque não é... Eu acho que o Guto é uma aposta. Lógico que é. O Cruzeiro acertou o Mano Menezes. Tem nome daí, mas é um puta técnico. Vai tirar o Cruzeiro daí. O Mano Menezes hoje também é uma aposta, Benjamin. Não é. Os últimos trabalhos do Mano Menezes não foram bons. No Corinthians ele capengou. Só porque ele foi pra seleção. E no Flamengo, a torcida do Flamengo não pode ver o cara Flamengo, pintado de ouro. No Flamengo ele foi mal. No Corinthians ele classificou pra Libertadores. No Corinthians, Benjamin, ele empatou demais. E não foi ele que classificou. Ele não classificou? Não, mas peraí. Quem chegou no final do ano foi o Tite. O Tite já tava lá. O Mano Menezes foi mandado embora um pouco antes de terminar o campeonato. Não, senhor. Foi sim. Eu acho que o Tite, se eu não me engano, chegou no final do ano. Não, senhor. Chegou sim, eu vou ver aqui, mas se eu não me engano, o Tite chegou em janeiro. O Tite chegou em janeiro. Olha, o Mano fez todos os jogos, mano. Certeza? Absoluta, virou o ano e. O Tite, quando ele chegou no Corinthians, não foi no final do ano. Não, eles até trocaram, que tinha um negócio, até que avisaram. Anunciado. Até que avisaram, olha, o Tite, o Mano não vai continuar e o Corinthians estava jogando ainda. É isso mesmo. E o Mano queria ter ficado. Ele terminou. Mas mesmo assim, o Mano Menezes hoje ainda não é uma... Eu posso só dar um pitaco, mano? Lembro, em 2012, o Palmeiras estava caindo, estava o Felipão, glorioso Felipão. Tiraram ele, botaram o destaque da Ponte Preta, que era o Gilson Kleina, na mesma situação desse técnico aí que vocês falaram. O que aconteceu? O que aconteceu? O Gilson Kleina caiu com o Palmeiras e foi subir depois. Então, eu acho mas estão de brincadeira, eu velho. Eu acho que é aposta, Cruzeiro, o time do Cruzeiro, com o elenco Kleina que tem, porra, pode chegar numa zona intermediária do Campeonato Brasileiro. É que o Luxemburgo não teve a competência O Mano Menezes não cai, mas nem com o Reza Brava. Ele vai colocar o time, não vai ser campeão, mas ele vai escapar. O Cruzeiro foi todo desestruturado, foi todo triturado. Cara, vai ser muito difícil. Vendo as notícias aqui, Sombra. O Tite, as notícias dão conta que dia 15 ou dia 16 de dezembro foi quando o Tite oficializou a volta dele pro Corinthians. A gente tinha terminado o campeonato. Tu veja direito, você fala. Você tem razão. Tem razão. Você nunca fala. Você só fala quando eu erro. Você fala as notícias dão conta. O Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Narigudo, eu gostaria de pedir para você, por favor, falar do nosso novo patrocinador, muito legal. Ontem você apresentou uma turma bem legal que estava com a gente aqui na rádio, né? Gostaria que você... Olha, antes de eu falar do nosso novo patrocinador, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um presente do novo patrocinador para todos vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Hoje está começando com a gente. Ó, dá um cheiro, é bom abrir a caixa. Que legal, Frico. Chama Frico. Frico. Frico. Aí vocês vão perguntar, veja, o que é Frico? Frico é o primeiro bloqueador de odores sanitários. Não, esse negócio aqui é um sucesso nos Estados Unidos e no Canadá. E agora tem no Brasil, você encontra em todas as redes de farmácia. Cara, é muito louco isso aqui. Como é que funciona? Isso aqui é um sprayzinho pequeno, portátil, né? Pode levar na bolsa, na mochila, até no bolso se quiser, pequeno. E o que acontece? Você vai lá. Você chegou num lugar aí. Você tem uma reunião. Sim. Pô, aí o teu estômago vai... Começa a avisar. Você precisa fazer o número 2, velho. Urgente. Você precisa fazer o number 2. Sim. Pô, aí você chega lá. Pô, é desagradável. É. Porque deixa, às vezes você tá na casa de um amigo, na casa da tua namorada. Imagina aquela gata que você tá louco pra sair. Então. Foi pra casa dela a primeira noite. Então, aí dá aquele... Começa a dar aquele... Dá aquele revertério. Você precisa fazer o número 2. Olhando, velho. E fica aquele cheiro muito ruim. Se só tem um... Isso aqui, o Fricol, sabe o que que é? É um bloqueador sanitário, ou seja, de odor sanitário. Então como é que funciona? Você pega esse sprayzinho, você dá 5 borrifadas... No vaso sanitário, na água do vaso sanitário. 5 bombadas. É, não é no ar, não é que aquela coisa que mistura tudo. Não. Você dá 5 borrifadas no vaso sanitário. Sim. E faz o que você tem pra fazer. Vai lá, sossegar. Amigo, não tem cheiro nenhum no banheiro. Que beleza, hein? Ah! Opa! Opa! Tô falando pra vocês. É uma delícia, é um cheirinho aqui, você vê uma coisa meio de limão. Só que não tem... Você entendeu como é que faz? Entendi. Você chegou no banheiro, vai fazer... Põe 5 borrifadinhas no vaso sanitário. É, na água do vaso sanitário. É antes. Fez o que tem que fazer. Na hora que você abre a porta, amigo, não tem cheiro nenhum. Aí não fica aquela coisa desagradável, que muitas vezes a pessoa sai do banheiro, né? E tu não fala assim, puta, sai aquele odor. É, aquelas piadinhas do mano. Ó, o Domênio comeu um x-urubu. É. Cara, eu deixo o cheiro no banheiro. É sensacional. Essa é uma baita invenção, hein, não, cara? Estados Unidos. Eu não sei quem inventou isso aí, mas o cara vai ficar milionário. Nos Estados Unidos hoje, eu sou, nos Estados Unidos e no Canadá, é uma loucura isso aí. Ah, sabia que era coisa de americano. É, então. Só podia. Cara, é muito legal. Acabou aquele negócio da saia justa. Ah. Vou repetir. Pegou o sprayzinho, o spray do Fricol, tá certo? Dá 5 borrifadas ali na altura da. Da tampa do vaso sanitário em direção à água do vaso. Certo. Tá? E aí os óleos naturais criam uma barreira que evita que os odores desagradáveis apareçam. Cara, é sensacional. Isso é legal pra você ter na bolsa, na mochila. Pô, você vai num lugar, você vai na casa do teu amigo e até dentro da tua casa. Que, pô, às vezes é desagradável, né? Você entrou lá, tua mulher entrou depois, bicho, porra, é desagradável. Cara, não é papo não, é sensacional. Você encontra nas melhores farmácias de São Paulo, todas as redes farmácias têm. Já encontra hoje. E ó, o pessoal aqui, o Renato, o Rafael, mandaram uma caixa. Valeu, muito obrigado. Uma caixa pra cada um de vocês. Olha aí. E ó, vai na minha, é muito legal, cara. Olha, é sensacional, velho. E ó, galera, tem que ser na direção do vaso sanitário na água, porque a Rosane me falou, Patrícia, ele cheira muito forte. Posso espirrar na cama também? Não. Tem que ser no vaso sanitário na direção da água. Anota o nome aí. Fricol. F-R-E-E-C-O. Fricol. Você vai lá e encontra em todas as redes de farmácia de São Paulo. Nosso novo anunciante. E olha, pode falar, é sensacional. Nota 10, legal, nota 10. Legal. Muito legal, hein? Muito bacana mesmo. Inclusive. Todo mundo recebeu? Sim, sim. Bom, aqui pra todo mundo. Olha, vai me salvar isso em casa, viu? Obrigado, viu? Obrigado pro meu advogado aqui também. Você guardar uma pra ele aí. Quem? O Vieira, pra você guardar uma pra ele. Pô, pro Vieira tem que ser umas 50. Opa! Aquela busanfa que ele tem. Tá faltando alguém aí? Aí, ó, Flávio Sogaer aí, ó. Bonitinho. Basílio. Vou te entregar uma caixa também, viu, Flavião? Tamo junto. Não, mas ó, tô falando sério, gente. Isso não é piada, não. Isso é sensacional. Muito legal. Testem, que vocês vão ver amanhã, vocês vão falar, porra. Vou testar agora. É muito legal. Pode testar. Vai lá no banheiro, vai. Ó, o Flávio, que é advogado, ele pegou e falou: uma vez eu fui no fórum, eu perdi a audiência depois de usar o banheiro. Ah, não, ele não fez isso. Porque o juiz entrou apertado depois dele e falou: ah, você que é um advogado. Quando eu assumi o teu tá guardado. Quando eu assumi o clube novo, eu vou fazer isso no banheiro, porque é o que eu tenho feito. Passou pra cada um que tem as instruções. É legal ler pelo menos a primeira vez. Pra vocês verem, é muito legal, cara. Bom, vamos lá, vamos ao primeiro ouvinte, 3284-7097. Hoje são apenas ouvintes virgens, aqueles que nunca entraram ao vivo aqui no ar, tá bom? 3284-7097. Liga aí, entra ao vivo no ar, participa com a gente, tá bom? Só os ouvintes virgens. Oferecimento de Eliar, muito além da partida. Cheira bom. Cheira bom, hein? É o cheirinho. É agradável. Alô? Alô? Alô? Alô, quem fala? É o Wagner. Wagner. Wagner. Isso. Com V ou com W? Com W. Wagner. Wagner do quê? Tadeu Gonçalves da Silva. Wagner Tadeu Gonçalves da Silva. E quantos anos, hein, Wagner? 3.8. 3.8 hoje, RG. Hoje. E aí, Marquinhos? Adoro. Tá dando aí? Tô. Ah, sensacional. Cadê o Itadão? Cadê o Itadão? Não posso falar, RG. Eu tô numa fase, RG. Nem no metrô. Qual que é? Nem no metrô tô me encantando. Qual que é o bairro que você mora, velho? Vila Andrade. Vila Andrade. É do Flamengo, né? Vila Andrade é perto ali da região do Morumbi. Acertou, tá? Chupa aí a moto. Chupa, trouxa. Ah, primeira vez você liga, velho, ou não? Primeira vez. Com certeza, velho. É? O Databar, ó, ninguém engana o Databar. E o time, velho? Coringão. Ah, Coringão, amigo! Parabéns ao Corinthians. Bom, sai daí, 105 bicho, anos de Corinthians, hein? Não é lugar de corintiano morar, não, ó. Sai daí, 105 ó. Anos de Coringão. Quanto? Quantos anos? Quantos anos você tem, velho? 3.8, bora. Ah, pra você que tem 38, qual que é o maior ídolo da história do Corinthians pra você? Pra mim é o Neto. Falar a verdade, obrigado, eu joguei pra caramba. Eu fui especialista, falar a verdade. Mas o Neto, ele foi um monstro mesmo. Não, mas entre o Neto e o Marcelinho Carioca, eu acho que o Marcelinho, ele foi mais vitorioso. Dos jogadores que eu vi o Neto também. Mas o Marcelinho, em termos de conquista, cara, eu acho que o Marcelinho foi mais vitorioso que o Neto. Inclusive, eu coloco o Marcelinho aí como principal jogador da história do clube. Entre Marcelinho e Neto, você fica com o Neto ainda? Que você viu, né, mano? É, porque o título de 91 foi muito marcante, né? 91 ou 90? 90. 90, 90. Dia 16, foi muito marcante. Dia 16 de dezembro de 1990. Esse foi o principal título que você viu do Corinthians, amigo? Não, tem o Mundial, né? Os dois Mundiais foram sensacionais, né? Eu também acho. Ganhar no Maracanã do Real Madrid não tem preço, né? Você falou o Mundial, não foi no Maracanã, foi no Morumbi. Não, não. Os mundiais. Os mundiais. É que Corinthians come o plural. O título foi contra o Vasco, foi contra o Real Madrid. Ele não falou os mundiais, ele falou, olha, teve Não, ele foi jogar contra o Real Madrid. No Maracanã. Agora, ó. O Real Madrid foi no Morumbi. O Real Madrid foi no Morumbi, acabou empatado. Ô, velho, você já morou em Sorocaba, não? Já morei. Ah, então você já ligou. Ah, então já não tem que passar. Tinha que ser curitinho, esse curitiano. O pau pegou ele. Não, você já ligou, descobrimos. Descobrimos. Databar no quadro, gente. Pera. Só a alegação de defesa. Isso. A ligação não terminei. Saiu a ligação. Na primeira vez que você participou? É, a primeira vez quando chegou em Jandira ali já era. Vai a júri agora. Mas quantos minutos votação, você falou votação, na outra vez? Votação. Caiu rápido? Caiu rapidinho. Não, ó, o bar puxa lá, ele tem o tempo, pode não puxar, mente. Não, pode puxar, fala pro bar puxar aí. Puxa aqui, puxar. Bar. Eu tenho uma alegação, vai acabar com ele. Vamos se lá. Quiser, eu puxo aqui também. Tá errado, porque da primeira vez que foi perguntado pra você, você falou que nunca tinha ligado, você tentou nos vibriar. Da primeira vez já agiu sua fé. Eu acho que você não merece. Se você falar essa verdade. E também tem outra coisa, todo ouvinte depois que entrar no ar vai dizer assim: não, eu liguei, mas caiu. Então tá errado. Você tentou nos ludibriar da primeira vez. Tchau. Parabéns. Portuga, como promotor de justiça agora, o Portuga foi exemplar. Quem falasse da primeira vez, olha, gente. Exemplar. Eu liguei, mas caiu logo, mas deixa eu falar. Ele tentou falar, não, nunca. Aí agora ele falou, olha. É verdade. Não, não vem com esse papo, não. Olha, peraí. Vocês são muito insensíveis, cara. Não, é quem nunca ligou. Mas nunca ligou. Nunca nem falou. Uma ligação do cara caiu logo no... Mas falou com a gente. Mano, se a gente anotou o nome dele, porque falou com ele. É. Mas caiu logo no questionário. O cara teve. Isso é o que ele diz. Ele já tentou nos enganar na primeira vez. Não confiam no ser humano, cara. Não, senhor. Me desculpa, na minha anotação lá, eu coloco, caiu a ligação. Na dele não tava. Você deve ter se esquecido. Você tá duvidando do bar? Não, senhor. Eu acredito no bar. E ele usou de má fé. O ouvinte usou de má fé. Vocês devem ter se esquecido de anotar ali. Não. Já foi. Eu não notei má fé no ouvinte. Ô, sobre, eu posso falar de novo, mano? Não, sai daqui, sobe. O Alezinho, você não. Queria vender os produtos aí do Center. Centenário do Corinthians, sai mano. Sai daqui. Centenário já encalhou. É, então, é que sobrou tudo lá, mano. Alô, Alezinho, fala aí, irmão. E você? Ô, tem a camisa do 101 ano. Eu escrevi um na camisa do 100, mano. Tá vendendo mais barato. Alô. Alô. Quem fala? Neto, ex-neto. Hã? Como? Enis. Pênis? Enis. Sem o C. Eu ouvi ele falar Pênis Neto. Enis Neto, é isso? Ô, Enis, e primeira vez, velho? Primeira vez, amigão. Mas é Enis Neto só isso? Não, Enis Monteiro Costa Neto. Ah, vem três vezes sem chance. Mas o Enis foi por quê? Teu pai queria Denis e tua mãe não? Não, na verdade é do meu avô. É Pênis Neto? Não, ô seu bicho louco. Mais ou menos isso. Ai, que gostoso. É Enis. Olha, Enis, seu louco. Entra mais no ar, gostosa. Putz, mas é um retardado. O Rudy tá parecendo o Ronaldo Esper hoje com esse óculos aí. Ah, gostou, né? Vem aqui que eu vou chupar o seu beijo, meu Deus. Isso. Chupar o seu beijo. Ah, olha, hoje eu tô virgem. Que coisa. Hoje eu tô virgem. Como é que você está virgem? Eu fico toda apertadinha. Eu tenho uma estratégia que eu fico toda apertada, mano. E qual que é a estratégia? É só dobrar a virilha. Olha o que você vai falar no ar. De modo que as pernas se cruzam do joelho. Fica apertadinha. Ah, é? Você já brincou de menina? Não, eu pus pra dentro. Não é possível. Ó, você pega o snorkel, põe pra trás. E você foi parece o quê, que. Pra trás? O snorkel. O cadeado. É, você parece que tem uma menina. É verdade. O cadeado chinês? Eu deixo o pelinho igualzinho pra parecer uma menina. A Domênica gosta. Cadeado chinês. Ai. Velho. Você coloca em plástico, sabia? Quantos anos você tem? O que é isso? Em plástico. Eu tenho 28. Ah, 2,8. E agora? E agora que eu já ouvi falar. Em dois. Em dois? É, como é o nome dele? Enis. Enis o quê? Monteiro Costa Neto. Monteiro Costa Neto. Então, eu já ouvi falar em Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. Ah, sensacional! Ah, esse aí. Sensacional. E, Domênico, eu tenho uma também. Qual isso é? Aí me lembra conjugação de verbo. O que você quer? Eu, tu, nós, vós, Enis. Enis. Ah. Enis. Ah, tá bom, vai. Eu tenho Enis motivos, então. Vai dar pra quem tem tempo, vai. Ô, velho, qual que é o bairro que você mora, cara? Vila Endres. Não. Você não pode morar na Vila Endres. É o Enis que mora na Vila Endres. Vila Endres, o Enis mora na Vila Endres. Gente, não conseguiu ouvir até agora. Não, mas tudo bem. Vila o quê? Excepcional. Vila Endres. Ó, Vila Endres, que eu conheço, do Jimi Hendrix, era em Guarulhos. É essa mesmo. Você já tomou sal de Endres, velho? Ah, não. Ah, sensacional. Salvou a hora. E sabe o que tem também? Às vezes na porta tá escrito... Ah, não, você não vai vir. Tá escrito assim, entre sem bater. Boa, Ceará. Ô, velho. Fala. Depois dessa palhaçada toda aqui, qual que é o time, hein? É o aniversariante do dia. Vai, Corinthians. Aqui é Corinthians, teu. Noroeste, parabéns, Noroeste. Parabéns. Noroeste faz aniversário hoje. É. O Havaí também faz aniversário hoje. Também. Também, é legal, mano. Mas torce pro Coringão, amigo? Toda. Oi? Torce pro Coringão? Coringão. Boa, mano. Coringão fazendo 105 anos de glórias, de conquistas. Sofrimentos também, mas isso a gente releva, né? E o Palestra de São Bernardo fazer também faz aniversário. Ô, amigão, qual o momento mais marcante dessa trajetória de 105 anos do Corinthians que você presenciou e que você viu? A Libertadores. Libertadores? A Libertadores. Dia 4 de julho de 2012, o Corinthians ofuscou a independência americana. Nem me fale, viu? Eu lembro desse jogo bem. Corinthians no Pacaembu. Todo mundo pecando. Verdade, todo mundo desacreditando, porque é que até ali, o Corinthians ele fez uma campanha invicta. Todo mundo, será que o Corinthians vai perder pro Boca em pleno Pacaembu? Empatou o primeiro jogo na Bombonera 1-1, mas o Corinthians veio. O Corinthians veio aqui no Pacaembu. Tá certo? Atropelou, moeu e chutou o Boca Juniors pra escanteio. É, menos, hein, amigão? Lógico que foi. Cuidado, o Corinthians deitou o cabelo no Boca, velho. O Boca não sabia nem onde ele enfiava a cara. 91 véio. Também teve eliminação. O Boca não fez absolutamente nada. Chupa, o Boca tava, talvez, extasiado vendo o Pacaembu tão cheio. O Pacaembu tão vibrante. Para, mano. O Pacaembu, lógico que é. O Pacaembu tão eufórico. O Boca, velho. Com o estádio. Mas o Boca sentiu aquele jogo, Domênico Gato. O Boca não fez absolutamente nada. Nada. Não concordo com a bobagem que ele fala, mas a primeira defesa do goleiro do Corinthians foi no segundo tempo. O Boca sentiu o jogo. O Boca não conseguiu chutar uma bola no gol. Ô, amigão, você tava no Pacaembu naquela noite? Não, não tava. Porra, cara, vou te falar, velho. O Boca, por incrível que pareça, por ser um time copeiro, ó, o Boca sentiu aquele jogo, sentiu. O Pacaembu lotado, o Pacaembu eufórico. A marcação era boa. O Boca Juniors ali tremeu pro Corinthians, velho, tremeu, pipocou, normal, isso acontece, às vezes acontece. Com o Boca não. Mas, ô, amigão, agora analisando o presente, velho, Campeonato Brasileiro, Corinthians na liderança, possivelmente seremos os campeões brasileiros, caso o Corinthians consiga aí manter o aproveitamento que vem tendo, principalmente dentro de casa. Amanhã, diante do Fluminense, o Tite já esboçou aqui o time titular. O Wendel, lateral esquerdo, que era a dúvida, ele já foi descartado pelo Tite. E o Guilherme Arana vai assumir a posição. E junto ali no meio-campo, ali com o Ralf, quem joga vai ser o Marcial, cara. Menino da base, que a torcida do Corinthians vem pedindo algum tempo aí pra dar oportunidade pra esses garotos que vêm da categoria de base. E o Tite vai atender a torcida amanhã, quem vai pro pau aí, quem vai jogar é o Marcial. Acertada a opção do Tite, aí ou você colocaria talvez aí um outro jogador no lugar dos dois? Ô, mano, eu acho que foi bom, é um bom teste pro garoto, só que tem que testar nesses jogos assim de expressão, só que eu não sei não, vamos ver. Tem que testar, mas não sei não? Ah, eu acho que é bacana, velho. Ah, eu não colocaria, sei. Por exemplo, eu não colocaria na roubada que entrou mesmo. O Matheus Pereira contra o Santos. Eu tava no Santos e Corinthians lá na Arena, não gostei daquele Matheus. É, mas o então, moleque, mas é que tá, mas esse jogo era roubada. O moleque entrou numa situação, velho, que eu acho que não é bacana. Por mais que eu pense também que o bom soldado não escolhe a guerra, o moleque não pipocou. Mas o time inteiro do Corinthians naquela partida já entrou predisposto a não ganhar. Ficou claro, ficou evidente aquilo lá. Ficou claro, evidente. Se ele ganha o jogo, tava ótimo. Não é desmerecendo, não é desmerecendo aí o futebol que o Santos jogou. O Santos mereceu passar pelo Corinthians. Mas o Corinthians ele entrou pra não ganhar, gente. O Corinthians não fez questão de ganhar aquele jogo do Santos, gente. Não fez. A partida que o Corinthians fez. Também, né? Não, diferente situação. Diferente, RG. Por que é diferente? Diferente, extremamente diferente. É, contra o Guarani, o Corinthians jogou mal, mas queria passar sim. Agora, contra o Santos, o Corinthians ele não quis jogar. No primeiro jogo, às vésperas do primeiro jogo na Vila Belmiro, já ficaram com esse papinho de coloca time misto, coloca time titular. O Tite viu que pegou mal, mandou pra campo o time titular, mas mandou com aquela vontade que todo mundo viu. Aí o primeiro tempo, o Corinthians não existiu. Agora, eu acho particularmente, amigo, eu não sei se você concorda comigo, você pode falar que sim ou que não. Ele vai falar? Vai, lógico que vai. Ele pode falar. É que você não tá prestando atenção, mas ele tá participando. Coitado do Enes, ele não fala. Tá participando. Não, tá sim, é que você tava olhando pro e-mail. Não, senhor, deixa o Pedro estar ligado. O Enes não fala. Ô, amigo, eu acho, sinceramente, que o Corinthians não fez questão de avançar na Copa do Brasil. O que você pensa a respeito disso? Ufa. Não tem lógica um time grande entrar numa competição pensando em perder. Não acho que o Corinthians pensou em perder, mas que não fez questão de ganhar, não fez. Eu acho que depois do primeiro jogo. O que eu acho um absurdo também. 2-0, ok. O que eu acho absurdo também, amigo. Depois porque... do 2-0, depois do 2-0, eu concordo com ele. Não. Não, mano, no primeiro jogo, vocês entraram pra ganhar. Eu falei aqui no programa. Teve isso. Os primeiros 5 minutos foi uma maravilha. Isso. Renato Augusto metendo caneta, jotando a bola pro gol. Aí tomou 2-0, Letri, jotando. 7-0, mas chegou, tomou o primeiro gol, já era. Aí eu concordo com o ouvinte, cara. Amigão, eu volto a frisar aqui o papo que antecedeu aquele jogo. O Corinthians pensando em poupar jogadores num confronto decisivo contra o Santos, velho, que tá jogando muita bola. É suicídio. Viram que pegou mal e falou, não, põe em campo então os titulares aí, mas faz aquela partidinha aí, velho. É toque aqui, toque ali. O Corinthians acabou perdendo pro Santos de maneira muito justa. Porque não, o Corinthians jogou. Não jogou o Jadson, não jogou Elias. Não. A primeira partida, velho. A primeira partida jogando na Vila Belmiro. O Corinthians foi pra campo com a equipe titular. Mas eu achei que o Corinthians poderia jogar muito melhor do que jogou. E o Campeonato Brasileiro vem mostrando isso. O Corinthians ele não joga daquela maneira apática há muito tempo. Se você pegasse alguns jogos aí da Libertadores, até concordo contigo. Mas o Campeonato Brasileiro, o Corinthians como visitante, ele tava indo muito bem. Mesmo às vezes não mostrando um futebol convincente, mas o Corinthians ele vinha conseguindo resultados. Agora contra o Santos, só o Santos jogou. O time do Corinthians foi omisso, o time do Corinthians foi apático. O time do Corinthians foi submisso. Diferente da postura que tem dentro de casa. E o jogo da Arena reflete muito bem isso que eu disse também. O jogo da Arena mostrou que o Corinthians ele não queria avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, Benjamin. E o Enes? Doa quem doer. Ô, amigão, agora com relação à escalação do Tite aí pra amanhã, você falou aí do Marcial, que não sabe se seria uma boa aí. Mas, velho, jogador aí eu acho que tem que ser útil sim pro time, principalmente os que vêm da categoria de base. E a categoria de base do Corinthians, ele não vem sendo muito utilizada nos últimos anos. O Corinthians vira e mexe, ele faz boas campanhas aí na Copa São Paulo, mas não tem subido muitos jogadores. Eu acho que o Tite tem razão sim. Mesmo na hora que sobe o jogador já vende. Ah, já mas... Velho, é oferta e procura. Mas não é só questão de venda, é porque... O Corinthians, ele fatiou a categoria de base aí, em várias partes, pra poder pagar as contas. Pra poder quitar os atrasados com os jogadores do elenco. Eu não vou criticar a diretoria nesse caso, Sombra, porque ou você paga, ou você perde o time. Tá certo? A diretoria do Corinthians aí foi incompetente, por ter vendido parte dos direitos, ou então a totalidade dos direitos da categoria de base de muitos atletas, até foi, concordo plenamente. Mas é uma alternativa, velho, que você ou vende ou você vende. Não é a coisa, você tá passando fome, tá morrendo de fome, você tem um Rolex no braço. Velho, por mais que não paguem aí 100 mil reais aí no relógio que vale a isso, se te derem 1000, velho, você tá com fome, tá morrendo de fome, você tem que vender. Ou você arruma dinheiro pra quitar aí os atrasados, Benjamin, ou você perde agora, o elenco e o time é rebaixado. Olha, Armando, eu queria dar uma opinião. E o Enes? Boa noite. Boa, Enes, garoto, fala garoto. Muito bom. Salve o Corinthians, para garoto. Parabéns, Corinthians. Salve o Japão, Sérgio. Japão, eu queria dar uma opinião sobre a escalação que estava sendo. Sim. Eu acho que tem que botar os garotos. Alô, garoto. Atenção, muito bom. Essa era a piada, muito bom. Parabéns. Muito bom, garoto. Nossa. Ô, Serginho, você não fala mais pro Rude, Serginho? Muito que Rude? Quem que é? Que foi? Rude, aquele humorista muito que trabalha bom. No Estádio 97, faz show no Picadeiro às quintas-feiras. Marcelo Barrou, adoro, muito bom. Não, Rude Landucci. Rude. Rude Landucci. Não conheço, garoto. Filho do seu Márcio. Márcio, muito bom. É. Um grande abraço pro Marcelo Barrou, pro Marcelo Adnê, pra todos os parceiros, as pessoas que estão muito bem, horas. Laura Miller, muito bom! Garoto. O Ben já tá querendo falar alguma coisa aí, toda hora corta. Não, ele. O Ben já tá querendo dar chance de você falar. Eu tô te cortando? Eu não abri a boca. Eu mando você falar. Ele defendeu você, não, ele falou que você queria falar. Ele tá não, muito pelo contrário, que você fica no seu computador aí entre dias. Não, não, você não presta atenção no programa. O Mano não fala mais, ele defende teses. Não, velho. Pelo contrário, o ouvinte tá participando desde o começo. Eu vi, ele falou oi, ele falou o nome e vi lá ainda. Pelo contrário. Perguntei pra ele qual foi o momento mais marcante da história do Corinthians que ele presenciou. Foi a última vez. Não, é que você não presta atenção. Presta atenção, sim. É que o Enes não tinha muito o que defender. Dizendo, não tem muita coisa na história e tal. E foi sucinto. Sim. Ele falou N coisas. Falou N coisas. Não, não é. Mas, ô Enes, fala aí, cara. O Mano falou um monte e você não fala nada? Então, vou trazer o Mano pra trabalhar no meu escritório. Mas por que? Você tá defendendo tese demais aí, defende teses mirabolantes aí. Ó, como é? Soletrando. Soletrando. Você tem escritório do quê, velho? Oi? Seu escritório é do quê? Advocacia. Ó, advocacia. Ah, olha aí. Que atua na área criminal, civil, trabalhista. É, qual sua vara? Tributária. O Mano adora. Ô, Mano, você prefere qual vara? E por falar em tributário, velho, ó. Que absurdo vivermos num país que pagamos tantos impostos. Opa. E esses impostos não são... Esses impostos aí não são revertidos pro nosso bem. Que é um absurdo isso daí. Meu Deus do céu. Não tá tendo no rádio. É, prepara que agora em dezembro vai ter o imposto da bebida. Vai ser aumentado, vai ser mais orado. Bebida não, velho. Bebidas, eletrônicos. Isso, smartphones, notebooks. Smartphones. E ô amigão, você sonega muito? Aí tem alguma empresa que sonega? Não, é verdade. Ele não sonega. Ele não, né? Não, às vezes ele tá ali, tá auxiliando no processo. Não, tem muita empresa sonegando por aí. Mas você instrui alguém a sonegar? Não. Ah, não esperava. O cara vai falar com esse nome. Olha, é que a gente não pode falar isso no ar porque é feio, né? É? A gente não pode falar isso no ar porque é feio. É lógico, advogado com esse nome. Mas que dá vontade de pagar menos imposto, isso dá. Ô, velho, na boa. Realmente, dá vontade de pagar, mas... É, teve um time aí que não pagou o imposto. Mas é verdade, velho. Ó, você pega, por exemplo, a Suécia. Mano, fala do Corinthians. Ó, a Suécia. Então. É um dos países que... Tô falando sério. Ele tá falando. É, eu tô aqui pra defender interesse popular. Isso aqui é uma rádio. Isso aqui nós temos que falar em prol do povo. Prestação de serviço. O bagulho é o seguinte, não, amigão, por exemplo... O que esse cara tem nos últimos tempos? Juro por na Deus. Na Suécia, é um dos lugares do mundo que você paga um imposto mais alto, tá certo? Na Noruega. Mas, velho, se você for lá, você tem ali, tá certo? Escolas de qualidade, você tem aí um atendimento de saúde público de qualidade, você tem aí um transporte de qualidade. No Brasil, cara, você paga impostos, aí é que você tá falando com relação à área empresarial, mas eu tô falando na parte aí do cidadão comum também. O cara paga imposto pra cacete, cara. E, velho, a nossa saúde pública é uma porcaria, o transporte é uma porcaria. Meu voto vai pro Mano. Não, mas é verdade, velho, é verdade. Mano! É verdade, mano, eu sei que é um assunto chato, mas isso me revolta. Não é chato, porque interfere na vida de todo mundo. Me revolta, que o Benjamin, ele vive no mundo aqui da Lua, tá certo? Ele vive numa bolha, então isso pra ele tanto faz como tanto fez, nem fu nem fá. Não é que eu vivo no mundo... Não, paga? Não é que eu vivo no mundo da Lua. Não, ele paga, mas... É que o Mano hoje, você pergunta assim pra ele, Mano, que horas são? Demora 20 minutos... posso fazer se eu tenho conteúdo. Cara. Eu tô vendo. Ele é prolixo. É repetitivo, ele fala 500 vezes a mesma coisa. Repetitivo é nada. Pergunta boa. Gente. O que eu falei que foi repetido? Não, vai. Não. Ó, cite dois parágrafos aí que eu repeti o que eu disse. Daqui a pouco a gente vai ver. Ô, Enes, um abraço pra você. Tudo de bom, Enes. Oi. E o kit do churrasco? É o kit de churrasco que o pessoal prometeu aqui, velho. Você vai levar linguiça, né, menina? Você vai concorrer, velho. Vai concorrer com todos os corintianos. Todos os corintianos que ligarem hoje aqui, como aniversário do Timão, vai concorrer a um kit churrasco. Quem não quiser concorrer, pode comprar direto na loja do estádio97.com.br. Hoje, acima de R$100, 10% de desconto. Exatamente. Hoje, nas compras acima de R$100, 10% de desconto, com a palavra-chave Corinthians 105. Ok. Referência aos 150. Por enquanto você tá ganhando, porque ninguém ligou por ele. Ele pensou que era participar e levar isso. É, não é assim não, velho. Tá bom? Tá bom, muito obrigado, um abraço a todos. Falou, valeu. Cara, um abraço. Valeu, Enes. Prazerzão. Valeu, obrigado. Esse foi o Dr. Enes. Dr. Enes. Tributarista, Dr. Enes. Esse é, Dr. Enes. Estádio 97 tem oferecimento do grupo Esser Benjamin. É, meu amigo. Nossa, menino tá chateado, olha o que você fez. Você, meu, você faz todo dia, você pega um pra Cristo. Olha a cara do mano, tá com a testa enrugadinha. Ah, mas você tá triste. Não, presta atenção. Eu não me abalo com nada, não. É isso aí, mano. Olha lá, o mano tá chateadinho. É verdade. Você pergunta pro mano as horas, demora 20 minutos. Fazer o quê? Você magoa as pessoas. Conteúdo. Isso aqui é conteúdo, velho. Se você perguntar alguma coisa pro Beluso, ele vai te dar uma aula também, porque é uma pessoa que tem conteúdo. Agora você... Ô, mano, então já que você tá bom, o que você acha da condição dos imigrantes na Europa? Todo mundo conhece alguém que está procurando imóvel, não é? Vou te dar uma dica, amigão. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Esser é assim. A Esser tem negociação flexível, atendimento transparente e personalizado, e uma baita qualidade no acabamento, na localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. Quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 92% dos clientes comprariam Esser de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia num Esser. E olha, tem uma dica bacana aí, viu, Bah? Conheça a Esser Store. Agora tem a Esser Store. Fica ali na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, Santo Amaro. Então acesse esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil. E pro Guilherme lá, grande torcedor do Corinthians. É essa, Zombinha! Legal, tem mensagem chegando através do aplicativo da Energia 97, pois não, Pretzel? Ah, tem uma notícia, né? Forte. Ah. Não, fala aí. O Goiás vendeu o jogador Eric, né, pro Fenerbahçe. Ah, é? Mas ele... Foi ontem. Mas essa notícia foi ontem. Ele vai pegar o Palmeiras. Ele joga no Palmeiras. Ele fica emprestado, né? Mas ele joga, mano. Joga amanhã. Perigosíssimo, mas ele não foi fazer exames? Não, ele foi fazer exames. Porra, que se dane esse Eric, porra! Se for 1-0 gol de Eric, cara. Porra, quero que se dane o Eric. Mas o Eric joga ou não joga? Porque o Link joga. E falou que tá com apetite, né? Mas ele não ia fazer exames pra poder... Dá um cheeseburger pra ele. Ah, ele fez exames aqui. Ele joga no Palmeiras. O Fenerbah. Palmeiras joga? Palmeiras joga, mas não. E pega quem? O Goiás. E quem que vai? O Eric joga. Não, quem fica de fora? É, o Eric joga. Fala isso. Ô Mota, você tem informações? O Arouca não vai. Tem informações do Porco? Né? O Arouca não vai jogar, tô falando já. É? O Arouca não vai. Ah, que mais? Quem não vai mais? Fala pra mim. Você falou aí já que o Vitor Hugo lá renovou o contrato por mais. E o Palmeiras comprou 50% dele? Sim, falando no começo do programa. O Felipe. Não, queria saber se você ia falar agora. Ah, tá. O Felipe. Porque o começo do programa foi há mais de uma hora atrás. Felipe Gael? O meia que era da Portuguesa? Tá no Palmeiras? Tá com infecção do estômago. E não foi nem relacionado. E que é caganeira. É, mas. Pô, dá um fricô pra ele. É, então, pode ser. Um fricô e uma rolha, né, velho? O cara precisa estancar. Sabe que é estranho? Faz um ano que esse cara não joga uma partida. Quem? Felipe Gabriel, um ano. Então, mas quando ele ia ganhar a chance, ele ficou com um probleminha. Um ano sem jogar, embaixo. Como que cuida esse tipo de problema, vó? Ah, chá de boldo. Seus remédios aí, vó. Ah, o chazinho de boldo. Chá de boldo, mano. Aquela receita caseira lá com maisena. Maisena e água e limão. Maisena, água e limão. Mas o chazinho de boldo é melhor. Nossa, esse boldo é ruim pra caramba. Mastiga gengibre. Também, eu gosto de chá de boldo. Mastiga gengibre. Mas agora eu fico muito louco. Eu gengibre ajuda, olha, ajuda a garganta e ajuda o gengibre estômago. É bom. Não sei se ajuda. Dodô, você que entende de garganta. Gengibre é bom pra garganta? Domênico, olha, é o garganta profunda do rádio. Gengibre é bom. É bom? Fica bom o gengibre? Faz uma caipirinha. O gengibre, ele limão, tem... gengibre junto. É. O gengibre é. Tem uma ação anti-inflamatória. Gengibre é bom. É ruim pra não é bom, na caipirinha fica ótimo, cara. Eu gosto do chá preto com gengibre. Bebe sim, você bebe. O patrocinador master do Fluminense falou o seguinte, que o contrato tem até dezembro, né? Em outubro já não dá mais. Não aguenta? Não aguenta. Vai abandonar o Fluminense e o Vasco também. Vai abandonar, que é o mesmo patrocinador, né? Mesma empresa, mesmo grupo. Vai abandonar os dois. Mas o Vasco não é Fluminense a caixa? Fluminense e Vasco. Qual a empresa? O Vasco não é a caixa? O do Fluminense, patrocinador máximo. Guaraviton? É. Ah, tá. E coitado. Vita, lá, sei lá o quê. O quê? É Vita 44, o nome da empresa. É a mesma empresa. É a mesma empresa. É. Aí falou, vai abandonar os dois e que ano que vem não quer mais saber de futebol, tá fora e vai abandonar agora já esse mês. É, e do ruim, mês hein? Já era. Antes, mais do que nunca. E quem vai pagar o Ronaldinho? Porque diz que grande parte seria desse cara. Bom, vamos ler mais mensagens chegando através do aplicativo. Aliás, mais não lemos nem a primeira. O Cássio Costa Henrique, queria deixar os meus parabéns a todos os corintianos do mundo. Corintiano da Ponte Rasa, o Cássio. O Daniel Ribeiro, parabéns ao Corinthians, salvo pelo. Ah, tá bom. Vai, não vamos falar de políticos aqui. O Anderson. Aí chupa a trouxa. Não é. Foi até interessante o que ele falou. Não foi não, tanto é que você não leu. É porque eu não quero ficar falando de política. Mas aqui. Você sabe que foi ruim. O Anderson, boa noite, Sombra. Pergunta pra esse ouvinte da Vila Indre se ele conhece o 812. É um bordel. Gente, ó, quem conhece tudo de bordel aqui chama-se Domênico Gato. Ah, é. Eu? É. Ah, Dudu. Bordel? É. É nada, difícil. Ele tem de graça. Oh, e Araraquara atrás do Cristo, você não ia? Não sei o é isso aí. O Renato, o nome do bordel atrás do Cristo. O Renato Araújo Nascimento. Ele fala, não sou ouvinte virgem, mas gostaria de concorrer ao kit do Corinthians. Se não for possível, vocês poderiam fazer essa promoção amanhã de novo para os ouvintes que não são virgens. O aniversário é hoje. É, né? Meu amigo. Mas olha, hoje é para quem liga aqui no ar, os hein? Pô, você quer mudar o dia do aniversário do Bruno, você ganhar o kit churrasco. O Everaldo Borges. Até esse corintiano mentiroso que passou aí considera que o Corinthians só tem um título mundial. Entra no site da FIFA lá e consulta lá. Ah, mas isso é um problema entre o ouvinte que mandou a mensagem e o que entrou no ar considerando um mundial só. Deixa eles resolverem, mano. Um abraço, olha, o Antônio Santista. O Mano Pagapau pegou a opinião do Caio Ribeiro ontem no Bem Amigos sobre o Guto Ferreira no Cruzeiro. Fala pra ele dar créditos na notícia. É, então eu acho que você é uma anta e não deve ter ouvido o programa há muito tempo. É, quando o Cruzeiro começou a cogitar a possibilidade de mandar o Luxemburgo embora, eu falei aqui do Guto Ferreira. Eu também falei. É. O Mota, então, eu adoro o Guto Ferreira. O Mano copiou o Mota. É, eu foi adoro o Mota. O Guto Ferreira no São Paulo. Eu adoro o Guto Ferreira. Então, eu acho que o cidadão ou poderia ouvir um pouco mais o programa, tá certo? Ou então limpar o ouvido. É, exatamente. Deixa eu ver quem mais. A audiência rotativa do rádio. Mais gente mandando mensagens aqui, olha. Muita gente através do aplicativo, o Lucas. Ô, galera, manda um monte de felicitações a todos. Manda uma caixa de Free Call pra mim. Preciso muito. Ah, vai comprar. Vai Timão, 105 anos. Lucas Castanheira. O Diogo Pires. É aí, Sombra. Fala pro Dodô que o Eric do Goiás foi vendido. E vai, Corinthians, parabéns pra nós, 105 anos. Viu, parabéns. Dodô. É... Já foi ontem, chega. O Lima Costa Petrônio, flamenguista. A piadinha foi ontem. Vocês têm que assistir os 10 mandamentos, tá bom? Vai ser emocionante. O Andrés de Maio. Fala, galera, tudo bem? Parabéns pelo programa. Por favor, aumentem o volume do microfone do RG. O velho parece que tá partindo pro além. Fala aí, velho. Alô. Não, tá presente. não existe, é. O Alan Firmino. Alô. Boa noite, amigões. O Corinthians está ofertando o Pato pro São Paulo da mesma forma que aqueles caras que tiram foto da formatura de colégio e faculdade. A primeira proposta é sempre alta. Se deixar passar um tempo, sai 3 vezes menos. Portanto, meu amigo mano, quem pagará o Pato seremos nós. Só que bem pago. Boa noite, amigos. Abraços, Alan Firmino. Tá na cara isso. O Anderson Ferreira. Ótima atitude do Palmeiras parabenizar o Timão. Mano, você é fera. Muito obrigado. O Thiago Sanches. O Sombra está iludido. O Pato não tem ambição nenhuma e nem amor por clube algum. A única diferença é que no São Paulo ele está jogando bem sem contusões. Se ele cumprir o acordo com o Corinthians e sair de graça, você vai ver o amor ao São Paulo no suposto novo contrato. Thiago Sanches. O Joelson Souza. Parabéns, Corinthians. 105 anos de glórias. É pra... Ó, 105 anos de glórias. Nós é pra qualquer um. Acho que quis dizer não é pra qualquer um. Sim, não é. É nós, mano, o mais imparcial do programa. Chupa Muito Dodô. Obrigado. Abraços pra todos. Inferno. Tá bom, tá bom. Foram mensagens através do aplicativo de energia no oferecimento da BV Financeira. É, amigo. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, seu caminhão, sua moto? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem precisar sair de casa. É, amigão, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3637888. 3637888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Zombinha! Muito bem, muito bem! E ó, tá no ar a loja! A loja online do Estádio 97 está bombando de novos produtos. Agora, além de presentes e itens oficiais do seu time, também tem a linha exclusiva do Estádio 97. Tem bonés, camisetas, moletons, mochilas, tudo com a marca do programa que você ama. Acesse lojadoestadio97.com.br. Tem tudo o que você imagina, só não tem a groselha do mano. Gente, só um minuto. É, a groselha do mano ainda não tem, tá bom? Mas é isso aí, vai lá, você vai encontrar os produtos do seu time e também vai encontrar os produtos do Estádio 97. De bonés a camisetas, até moletons e a nova mochila, a mochila do Estádio 97. Não viu ainda? Loja do Estádio 97.com.br. E hoje tem promoção. Como que funciona a promoção, Motinha? Quem gasta acima de 100 reais tem 10% de desconto e aí basta colocar a palavra-chave na senha lá. Corinthians... 105. Referente aos 105 anos de idade do Corinthians. Exatamente. Muito bem. Então, parabéns, nas compras acima de 100 reais, colocando a senha Corinthians 105, você ganha 10% de desconto, tá bom? Ó, mas a groselha do mano é só brincadeira, é, tá não certo? Vende ainda. É. Mas vamos, vai que, né? É, vai que. É, vai que, né? Muito bem. Vamos trazendo mais ouvintes, esse é o Estádio 97. Vamos aos ouvintes. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Opa, quem fala? É o Carlos Lira. Ô, vai, amigão. Tá baixa a ligação aí. Carlos Lira. Aê, garoto. Carlos Lira do quê? Carlos Lira mesmo. Lira. Carlos Lira, primeira Mas vez você liga, né? Carlos? A primeira vez que eu ligo, rapaz. É Carlinhos mesmo? Lira, que é o... Não, Carlinhos... Ah, não. Carlinhos Lira. Quantos anos você tem? Carlos Lira? Eu tenho 40 anos. 4.0 se a vida começa aos 40, né? É... Tem gente que chega nessa idade, sabe o que acontece, Domingo? O que acontece? Delira, velho. Ah, não! Ah, sensacional! Sensacional! Quer dizer, Regina... Começa a ver umas coisas estranhas. Na sessão que Fih levou, Lira, lateral esquerdo do Vasco. Lira, lateral esquerdo do Vasco. Lembra daquela música, Só Delírio? Lógico, Telex. Eu me lembro. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver com o que te aconteceu aí, o Batu. Mas a versão original era Chá de Lírio. Era Chá de Lírio. E tinha uma outra música deles também que não fez muito sucesso, que era Heloísa, lembra? Heloísa. O Lira foi meu pupilo junto com o Tiba. Oh. Era Lira, Tiba, aquele que jogou na Portuguesa, um neguitinho. Evandro Chaveirinho. O Evandro Chaveirinho. E o Giovanni. Todos, e o Bismarck, eram todos os mesmos filhos. Ô, Jojo, antes Domenico. De você continuar, a volta da Copa do Brasil, o Palmeiras joga no Pacaembu, viu? Não vai dar tempo de jogar no... No estádio. Vai ter show lá. Vai ter show, né? Vai ter show. Não entendi, vovó. Vai ter show da Katy Perry. E o Palmeiras Perry. Com o Inter, Katy Perry. É, vai jogar no Pacaembu, porque não tem tempo hábil. Certo. Faz hábil, vó. Hábil. É, então, ou seja, vai jogar no Pacaembu. Não faz mal. É bom o Pacaembu, é bom o estádio. Responda pra minha coisa. A Katy Perry e teve uma Katy menina. Perry. Ela teve um menino ou uma menina? Se ela pare que. Não, é, Katy Perry. Mas se é pare, eu continuo. Pare o esculete da sua velha. Faz uma festa no castelo, vai. Ah. Eu vou lá ver você na festa da. Ah. Você vai lá? Como vai? Festa da velha. Vai ter a festa da velha dia. Tem que salvar a velha. 16 de outubro lá no Monte Castelo Evento. Vai ser muito legal, hein? Tem que salvar a velha. Tem que salvar a velha. Esse castelo é mal assombrado? Você vai assustar o fantasma? Não, mal-assombrado. Mal-assombrado é a sua velha. Você vai assustar o fantasma, Bruno? Opa, lá na tua casa, vai lá pra você ver. Ô, velho, aí, qual que é o bairro aí que você mora? Eu moro em Barueri. Barueri? Barueri não é um bairro, né? É um município. É a cidade. É o município, é a cidade. E o bairro é Parque Viana. Parque Viana, se eu não me engano, é Barueri. Ah! E o GPS, velho? Não tem pra ninguém. Certo, meu. Tá bom, e o time? Ô, Domenico. Nós, velho. Amigo, você tá falando de novo distante do telefone ou tá no Viva Voz, cara? Não, agora eu tô mais próximo. Agora melhorou? Melhorou, agora, mas tem que ficar assim. Ah, é que o sinal aqui, eu tô em Carapicuíba aqui, o sinal é ruim também, por aqui, mas viu? Mas assim tá bom. Aí é tão longe que é até fuso horário, velho. Tá ô, Domênico. Fala, meu velho. Ô, Domênico, eu te mandei um e-mail hoje aí, referente àquele assunto que você falou ontem de ir no estádio. Faz tempo que você não vai no estádio, né? Sim. Não, então, eu mandei um e-mail aí pra vocês hoje aí, copiei aí o pessoal. Ah. Eu fui domingo no estádio e levei meu sobrinho, né? A primeira vez que eu levei ele no estádio. Sim. E foi a escolher o jogo do Joinville, porque era um jogo mais garantido dos três pontos, né? E tá super tranquilo, Domênico, pra ir pro estádio. Você falou que faz tempo que não vai. E tá super tranquilo, cara, de ir pro estádio. Eu parei ali perto do... Da quadra da Playboy ali no estacionamento. Playboy! Ora, mas da Playboy até o Palmeiras é chão, hein, fio? É não, é longe, aí. Não. É como não? Ah, vocês são tudo velho. Você tem que viu? Atravessar. Eu tô velho mesmo. A avó vai andando facinho. Da onde até onde, vó? Da Playboy. Não, da Playboy. Da Playboy até o Palmeiras, ô vovó, desculpa. Mas depende do portão. Do cacete. Não, você tem que atravessar o viaduto inteiro lá da Sumaré. Vocês estão loucos, não é perto? Você é da Trilha Azul? Aonde? Não, aí é mais um pouquinho mais longe. Mas do não, fica ali perto. Né? Ô, Domérico, fica perto do... Fica perto do viaduto ali da Pompeia, ali. Jojo. Legal. Não é mais que rapidinho. Mas, ô, Carlos, vou te falar uma coisa. Esse assunto, o Domênico indo ao jogo, é um tabu muito grande. Eu não desenvolveria esse assunto no programa. Eu fui assistir um português e Palmeiras com o Domênico, o Celso Rotti quase desistiu da carreira. Não é isso. É um assunto Domênico que o Domênico não gosta de discutir isso, cara. Não é a opinião dele, isso faz parte do passado, ele não gosta de nada. Eu tenho a mesma opinião que o Sombra. O Sombra também não vai mais. A gente não tem mais paciência pra isso aí, filho. Não dá. Eu prefiro, eu não troco. Porque... Olha aqui, ó. Eu não troco, vou dizer pela última vez, eu falo todas as vezes que se toca no assunto de estádio. Não troco o sofá da minha casa, a confortabilidade da minha casa, pra ir num jogo de futebol. E parar o carro num lugar longe, que eu não sei se eu vou encontrar o vidro tranquilo, estepe no lugar, se eu vou encontrar meu carro lá, sabe? Você tem que pagar flanelinha. Mas isso não é exclusividade de pagar... jogo de futebol, viu, Domênico? Você parar o carro na rua, infelizmente, você corre esse risco também, né? Tudo bem. Não, Domênico, eu evito de ir em lugares pra parar meu carro na rua, porque já fui assaltado. Já fui assaltado não, com levar meu estepe. Não, eu sei o que você tá falando. Eu sei o que você tá falando. Eu 20 sei. Reais, isso. Passei naquele shopping Bourbon, almocei lá, tal. Sim, então, mas é que tá. Eu não troco tudo isso que você tá falando, eu não troco por comer na minha residência, por estar na minha residência com as minhas filhas, com a minha família. Insistir no meu banheiro limpo. Isso. Eu sei que lá bem deve ser hoje. Mas se não for limpo, eu não troco. Você leva o teu free call? Ah, não, free call sim, com free call. Que aí o torcedor que tá no banheiro depois não sente nada. É, com certeza. Show de bola. O problema é que nem todos levam, viu, Benjamin? Agora, nem todos vão levar. Norbeck, então vamos falar de futebol, Juju? É melhor. Joga como amanhã? Joga com a Amaral, Thiago... Só um minuto. Deixa eu falar um negócio. O Domênico tem razão em tudo que ele falou. Eu vou te falar. Não há nada melhor do que ir no estádio. Eu vou te falar como. É do caramba ir no estádio. Como eu fui muito legal ir a um estádio de futebol ver um jogo. Só que tem uma hora na vida. Não tô contrariando o que você falou. Mas tem uma hora na vida que você fica de saco cheio. Eu tô nessa aí de saco cheio de ir. A minha questão não é, por exemplo, eu adoro ir em jogo de futebol. Eu também acho que é legal. Tem coisa melhor que no estádio. O entorno, tudo que é isso. Eu sou uma pessoa que eu evito sair de casa. Aí é outra história. Eu evito sair de casa, porque São Paulo é uma cidade sem segurança, é uma cidade violenta. Então o problema não é só ir no jogo. O problema é você ir no supermercado, o problema é você ir no shopping, o problema é simplesmente você sair de casa. Às vezes em casa é complicado. Agora você tá falando, você parou ali do outro lado, lá da Playboy, atravessar o viaduto, a pé, etc e tal. Mas vale a pena correr o risco, senão você não vive também, né? Aí eu discordo. Eu não acho que vale a pena correr o risco de você andar tudo aquilo a pé e você cruzar com uma série de selvagens que podem te assaltar. É pertinho, sobra. Deu 15 minutos até o estádio andando. Por exemplo, se eu ficar com medo de sair pra ir num shopping, eu posso cruzar um marginal também no caminho. Não é pelo e que ele você... pode me esquartejar e me jogar no caminho. Mas escolher um jogo aí tranquilo, igual foi com o Joinville, essas coisas, não dificilmente contra algum torcedor rival, exemplo, o Corinthians é mais difícil já. Não, o selvagem não significa que ele possa estar com uma camisa do adversário, não é isso? Ele pode estar com a própria camisa do seu time. E pode estar sem camisa nenhuma. Ele está ali simplesmente com o intuito da maldade. Ele está ali porque ele quer teu dinheiro, ele quer teu tênis, ele quer tua vida. Maldade não tem camisa. Porque ele não concorda que você está com a camisa do adversário. É só isso. Ele não concorda que você esteja vivo, por exemplo. Mas, gente, você vaiou a esse tipo de cretino, que vocês estão citando aí, pode ser um cara que, na hora que a gente sair da rádio, ele possa estar aí embaixo. Sim, mas você não entendeu o que eu disse? Eu sou uma pessoa que não gosto de sair de casa. Então, mas é que tá, você não pode se furtar, porque senão você vai ficar praticamente transparente. Prazer. Mas você tem que sair, tem que tomar um sol, tem que viver a vida. Mas, mano, na multidão ele se sente mais confiante em fazer as trapalhadas, porque ele sabe que ele tá no meio do monte, que ele vai ser pego. O cara não vai estar aqui te esperando com um porrete pra te bater com a cabeça. Eu sou quase um ermitão. Então anda armado, porra. Pega um tacape, velho. Pega uma arma de chute. Mas igual você que joga beisebol, né? Velho, pega aquele grampeador de firma, sabe aquela de grampear a caixa, velho? Você grampear uma dessa na artéria do cara, velho, você não acha espaço pra dar outro. Eu queria sugerir uma coisa pro Sombra. Eu não acredito mais na humanidade. Ô, Sombra, você que só gosta de ficar em casa, tem a categoria de base do estádio, não tem? Você podia criar uma na sua casa. Tem, eu faço com as minhas cachorras. Assim, quando a sua esposa não estiver, você sorteia algum ouvinte. Não. Valeu, obrigado. Eu me dou bem com os animais. Tá bom, que pena. Mas eu concordo com o Domênico, concordo com o Sombra. E a minha casa, ela é hoje toda equipada para que eu saia o menos possível de casa. Você ficaria numa prisão domiciliar, RG? Hã? Prisão domiciliar? O sobrador aí, velho. O quê? Não precisa nem colocar tornozeleira. Pra quê? Tem delivery. Nossa, isso é muito trágico, cara. Eu saio o mínimo possível. Isso é muito trágico. Eu saio trágico. Pergunta quem perdeu alguém na família. Perder alguém da família cruzando a Paulista aqui, velho. O menino veio andar de bicicleta, quem perdeu o braço outro dia. Você quer conselho? Diminua as probabilidades. É estatístico. É, o sombra de novo. É estatístico. Também sou assim, O cara mora lá em cima da padoca, lá que embaixo tá ficar tocando forró. Eu já mudei, palhaço, graças a Deus. Se você não sair de casa, corre mais risco dentro de casa do que na rua. Teve um cidadão que mandou eu descer. O que aconteceu com ele? Hoje a gente vive numa situação em que nem você estando dentro da sua casa, você está isento de tomar um tiro. É, lógico. Não é isso. Mas espera aí. Agora, se você puder minimizar isso. E o Palmeiras? Se o governo faz a parte dele, eu vou fazer a minha. Ô, Sombra, liga o corintiano. O mano fala 25 teorias do Corinthians. Quem deve jogar na esquerda? Na direita? Quem joga Itaquera e Plutão? Aí liga um torcedor do Palmeiras depois de 20 programas. E vocês ficam falando dessa merda da Paulista. Meu Deus, hein? Olha as máquinas. Fala com o palmeirense aí, porra. Ah, meu Deus. Fala com o Lira. É palmeirense? É palmeirense. Não, mas eu não sou palmeirense. Tem que palmeirense falar com o palmeirense. Mas você é palmeirense. É futebol clube, também jornalista. Domênico, fala com o palmeirense, pelo amor de Deus. Quer ser também empresário de jornalismo? Exatamente. Me conta uma coisa. Mas quem puxou o assunto foi o ouvinte. Quem puxou o assunto foi o ouvinte. Então, ouvinte, para de ser burro. Oi, Domênico. Pera, gente. Ô, Lira, e aí, cara? Amanhã tem um encontro contra o Goiás aí, é difícil, porque o jogo é lá, né? O Goiás está na zona do rebaixamento, né? Ah, Domênico, precisar... mas amanhã dá pra fazer os três pontos e... Tem que dar, né? Tem que amanhã dar. Dá e domingo também, são seis pontos aí é na semana. Que... Ah, joga o Eric. Amanhã o Goiás, o Goiás faz gol, o Eric, velho. É, faz uma, faz dois, tá tudo certo. Pode fazer gol, não tem problema. Ele faz uma, faz três, fazer. Dois, não tem problema. Pode fazer gol. E o Lucas volta pra lateral amanhã, o, viu? O Lucas volta, é? Vai voltar e o Evídio na esquerda. É, volta a formação que tava quase dos laterais, os zagueiros, tudo original. O Egídio, né? Tem que voltar a jogar melhor. Joga os dois Vítors. Ah, é, Portuga. É, Portuga. No estádio, no estádio domingo já tinha uns corneteiros lá pedindo pra tirar o Egídio. Mas tirar é chato, o Egídio, isso, né? Mas é porque. Ah, mas pera, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou defender o Egídio numa coisa. Quando o Lucas jogava, aí os negros falavam, o Portuga falou do negócio do. Não, o Lucas não, o Gabriel. Quando o Gabriel jogava, velho. Gabriel! Não, o Gabriel volante. Manda perguntar pro Osvaldo agora, que é aquele cara que pediu o Gabriel. É o seguinte: quando o Gabriel jogava o volante, o Egídio tinha mais liberdade pra subir porque tinha um cara pra cobrir. Hoje em dia, ele vai subir, fica um buraco nas costas dele. Mas talvez esse Thiago Santos ajude nisso. É, acho que sim, o Palmeiras estava jogando com um volante só, né? Vovó e Carlos. É, não pode. Com um volante só, a coisa é complicada, hein? Felipe Menezes não pode jogar no Goiás. Acho que você tem que sempre jogar com dois volantes. Eu acho que não pode sair do padrão dos dois volantes. E pelo Amaral conhecer o Serra Pelada, pode ser que ele coloque o Amaral. O Thiago Santos. Pode ser. E é bem provável que saia jogando Amaral. O Palmeiras tem que ser inteligente. O campo é muito grande e largo. Joga no mais ou menos, dá pra fazer três pontos. Tem que fazer três pontos amanhã e três no domingo também pra chegar ali no. Tem no, que dar no, na frente ali. Teria que dar, sim, tem que dar. Porque o Goiás é claro, né? O Goiás lá é difícil, complicado. O domingo é o clássico, né? Que também é difícil, é um clássico. E o Palmeiras tem que tentar ganhar esse clássico pra tentar parar o Corinthians, porque também, né? Aquele Felipe Menezes não vai jogar, não. Não pode jogar. Acho que não porque ele é do Palmeiras ainda. E o Dodô? O Dodô tá com dois cartões amarelos, então pode ser que ele nem jogue tanto. O Dudu? Dodô, meu? Dudu. É. Ô, Lira. Oi. Porra, rapaz, tô com seu e-mail aqui. Tá, foi bem aí? Boa tarde, Domênico. Tudo beleza com você, meu amigo? Tudo beleza. Vou responder ao vivo o e-mail dele, então. Ontem, eu ouvindo o programa, você falou o motivo de não ir mais ao estádio. Sim. E que você gostaria de conhecer o estádio. Mas eu vou conhecer um dia. Eu fui no domingo passado contra o Joinville e levei meu sobrinho. Foi a primeira vez que ele foi ao estádio ver nosso Palmeiras. Raramente vou ao estádio. Sim. Domênico, foi super tranquilo. Desde a chegada até a hora de ir embora... Olha como foi minha chegada. E aí ele narra tudo com horário por horário. Muito legal. Vocês querem ouvir? Exatamente. Não. Não. Obrigado. Vocês têm... O Domênico não quer falar sobre isso. Não, o cara em nenhum momento ofendeu o Domênico. Mas ninguém tá ofendendo. Eu só queria passar pro Domênico, só pra ele conhecer o estádio lá. Eu só queria fazer um parênteses nessa conversa, porque depois eu que sou repetitivo. O ouvinte já falou tudo que ele tinha dito no e-mail. Ai, como ela é rancorosa! Ela é vingativa! Quem é o repetitivo aqui, Domênico Gato? O Domênico. Quem é repetitivo? Domênico, ele falou assim... Eu quebro o cara com argumentos. Domênico, ele falou o seguinte, ela é vingativa, ela é repetitiva e nervosa. Ô, Domênico, o ouvinte tinha falado assim, Domênico, você viu meu e-mail? O que você falou? Falei que eu não cheguei a receber, não. Aí, ele mandou com cópia pra mim, com o Pubá, pro Som. É que você não deve ter ouvido, mas no decorrer, ele explicou tudo que ele disse no e-mail pro Domênico. Sim, mas é legal porque ele enumera, ele faz tudo com horário, ele faz tipo um diário. É muito legal. Vocês têm meia hora, mano. Muito bacana. Vocês têm meia hora. Obrigado. Meia horinha resolve. Eu leio depois o e-mail dele com calma. Passa amanhã. E eu coloquei aí que eu sou ouvinte de vocês desde o pessoal antigo aí, nunca consegui ligar pra vocês. Hoje eu falei, vou mandar um e-mail e vou conseguir ligar pra vocês aí. Mas deixa eu te falar, cara, nós também somos antigos, não tem mais esse negócio, ô pessoal antigo. Nós temos aqui 15 anos de programa, é todo mundo antigo. É tudo antigo já. Ah, então os mais antigos de vocês, então. É, o único mais novinho é o Landucci. 15 não, 16. Eu tenho um ano e meio já aqui, mano. Eu tinha o mano aí no Orkut, ele é mó gente boa, respondia as mensagens que eu colocava pra ele aí. Orkut, respondia. Eu tento responder o máximo de mensagens possíveis, seja pelo Twitter, mas pelo Instagram, pelo Face, mas eu mandava mensagem lá pro Orkut pra ele lá, ele respondia sempre, mó gente boa ele. Orkut, tamo junto. Orkut, mó tempo já. Orkut de morango? Não, mas agradeço, amigo. Sensacional. Eu tento responder o máximo de ouvintes que eu posso. Oscar, não, mas infelizmente hoje são muitas mensagens. Bom, velho. Então, todos vocês aí são gente boa pra caramba, todos vocês aí. É nóis, velhinho. E quanto vai ser o jogo amanhã? Amanhã vai ser 2-0 e domingo 2-1, Palmeiras. Deus te ouça, tomara. Então, tá. Valeu, obrigado, velho. Obrigado. Um abraço pra todo mundo, vocês aí, todos meus conhecidos que estão ouvindo aí. Alô. Tá anotando o aviãozinho? Abraço. Tá anotando o avião do estádio? Tá anotando. Então anota aí. Valeu. Mais uma promoção. O avião do estádio 97. E desta vez você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. Promoção Avião do Estádio 97. Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. YouTube. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. U2 em Barcelona. Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. U2 em Barcelona. Então é assim, você tem que anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Esses aviões que passaram agora durante a chamada não contam, tá bom? É... Anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 durante todo o programa. Aí, a partir do dia 28 de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar, ao vivo, no Estádio 97, que tiver com o passaporte em dia, e acertar quantas vezes ouviu o avião do Estádio 97 passar em qualquer dia do programa. E vai ser o ouvinte que vai escolher o dia, não somos nós que vamos escolher. O ouvinte que entrar no ar é que vai escolher o dia, tá bom? Se acertar... Em única chance, quantas vezes ouviu o avião passar no único dia do programa, vai ganhar o direito de ir para Barcelona, assistir YouTube com direito acompanhante. Claro, não preciso nem explicar, né? O acompanhante também tem que ter o passaporte em dia, senão não sai do Brasil, né, amigão? É! Vai assistir YouTube na Red Zone, local exclusivíssimo, o melhor lugar do show. Vai ficar em hotel 5 estrelas. Vai conhecer Barcelona, esta cidade bonita, hein, Motinha? Sensacional, fala sério. Olha, eu tava vendo... O que você mais gostou de Barcelona, Motinha? O que eu mais gosto? É. Putz, é tanta coisa que tem legal. O que você mais gostou, né? Porque não gosta não, né? Porque mudou muita coisa. É, mas você foi, mudou muito já. Eu gosto muito das Ramblas. Eu acho Ramblas? Que, caramba, eu acho o que são as Ramblas? As Ramblas são ruas largas, passeios arborizadas, cheio de loja, né? Que o pessoal passeia bastante, faz bastante compras, bares, restaurantes. Certo. Você passeia à tarde, principalmente, meu, o pessoal conversa, e o clima. O mundo desfila. É, ali, o mundo desfila ali, é exatamente isso. O clima é diferente, sabe? Você conversa e você bebe aqui. Precisa conversar? Ali. Dá pra comprar sem conversar? Ah, pode sim, mas tô falando, pra quem gosta de interagir com as pessoas. Eu sei que você não gosta, porque é antissocial. Mas eu gosto. Eu gosto de ficar no bar, conversando, tem odeio pan. Gente, mano. Na verdade, eu odeio gente. O Domenico eu não gosto. Odeio. Bom, e só aí. Além de conhecer Barcelona, que é um lugar maravilhoso, você também pode viajar através da Singapore Airlines, que é a companhia aérea fantástica. Você vai ver que depois de viajar pela Singapore, vai ser muito difícil você gostar de viajar através de outras companhias, tá bom? Então, tudo certo, entendeu? Visite o nosso site, clique na página de promoções e leia o regulamento. Promoção avião do Estádio 97 tem apoio da Singapore Airlines, tá? E ó, tem uma promoção aí pra você viajar pra Barcelona em classe econômica até o dia 30 de setembro. Você paga apenas $808 em classe econômica. É, consulte o site singaporeair.com ou seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. Ó, esse avião tá valendo, ó. Ó. Que beleza, hoje passou, hein? Show de bola! Juca! Hein? Acionando o Juca. Você falou em Barcelona, tu lembrando, pô, os castelos, né, cara? Pô. Museus. E, aquela, e as ruas largas, hein? Eu acabei de falar, você não presta atenção no programa. As lojas, você tem shopping, né? É da Rambla. Você ficou impressionado que lá tem shopping, RG? Fiquei. E quando você foi, o moto falou, lá tem shopping com lojas. Aliás, muito legal, porque lá onde existia a Morada antigamente, fizeram um shopping, então muito legal, bacana. A zona do Porto, legal, que é muito legal. Com RG, você pode oferecer essa piada hoje aí em homenagem à Dudinha, que tá fazendo aniversário hoje, claro, no mesmo dia que o Corinthians? Claro, claro que sim. Boa, ela é corintiana roxa, manda um beijo pra ela aí. Oferece também às pessoas que têm medo de fantasmas e dormem com a luz acesa. Ah, namorada. É? Tem, é? Que momento, hein? Como assim, velho? E aí, como você vai casar, velho? Tá ferrado, bicho. Não, ela dorme sozinha. Ah, quando ela tá com você, ela tá protegida, né? Mas aí, e hoje, também, e hoje dá parabéns. Olá, também, é o dia dos profissionais de educação física. Parabéns. Parabéns. Parabéns aí pra minha amiga Natália, pro meu amigo Edu, pro meu amigo Vitor. Pessoal da K2. Então, o Marcelinho aí. Quem mais que tem lá? Nossa, cada cajadada. A Daniela Tonioli, professora. É minhoca, vai, vai lembrando. A Daniela Tonioli, que é professora de yoga. Mas aí, Dodô. Pois não, é que o Ben já não pratica exercícios físicos. Um abraço pra galera da competition. Sedentário. Olha lá. Olha lá. Ele falou, Paulo, lá no treino. Tá bom, tá bom. Aí, pô, o cara não conta piada. Juca, Juca lá, pra todo mundo, vai. Tá bom. Aí, ó, a velhinha lá, né, na hora da morte lá, né, Dodô? Estabeleceu-se ali naquele momento uma puta confusão, né, cara? Qual? Porque ela queria o último pedido que escrevessem no, lá na pedrinha, né? Na lápide. É, na pedrinha lá, ela queria assim, com a dúvida. Aí ela falava, nasci virgem. Vivi virgem. Morri virgem. Não. E aí aquela puta confusão, né, cara? Aquela discussão. Aí naquela briga toda, aí o cara que ia fazer a plaquinha, falou assim, vamos resumir. Em vez de ficar esse monte de coisa escrita aí... Muita coisa, né? É, vamos fazer o seguinte. Posso dar uma sugestão? Ela falou, pode, meu filho. Voz da velha de novo. Pode, meu filho. Boa, gente. Aí ele falou assim, vou sugerir o seguinte, vamos escrever. Devolução sem uso. Sensacional. Sensacional. Virgem, velho. Tadinha. Nossa, ninguém merece morrer assim, velho. Coitada da velha. Sensacional. Coitada, não deu porque não quis, pô. Também acho, pô. Pô, mas ninguém merece morrer sem dar uma bimbada, né? Esse é o Estádio 97, oferecimento de Engov. Vai pra balada? Vão, Engov, pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Estádio 97, também no oferecimento de Eliar, muito além da partida. O oferecimento também da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Vou falar agora da HDI Seguro. Você tá lá no seu carro, tá ouvindo Estádio 97, esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E assim, não vira aquela novela, e são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro, hã? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Vamos agora ao momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. É, rapaz. É, bicho. Alô. Alô. Quem fala? Alex Vander Santana de Parnaíba. Não, peraí, o quê? Como é que é o nome, velho? Alex Vander Santana de Parnaíba. Alex Vander? Isso. Está aí. Ô, Benja. Oi. Tudo junto, fala, eu não sei se você tá lembrado de mim, cara. Eu consegui falar com vocês, mas faz muito tempo, Sombra. Então não fala, porque hoje só são 20 vídeos. O Benja vai lembrar, porque foi na época do show do Halloween aqui no Brasil. Lembrou, Benja? Lógico, o Halloween. Então, cara, meu, desde aquela época, meu, mudou pra caramba o estádio, cresceram pra Alex caramba. Mother, mas deixa eu te falar. Hoje só pode ouvir de virgem. Oi? Hoje só pode ouvir de virgem. Já nasceu, já. A pele voltou, caramba. 15 anos. A pele. Não. Que bonito. É uma brincadeira. Quebrado. Mas não pode, hoje só pode. Hoje só pode ouvir de quem nunca ligou. Fala, Alex. Deixa eu só deixar, eu sou santista. Deixa eu deixar uma homenagem pro maior, o maior time que tá fazendo aniversário hoje. Deixa ele falar, ele é fã de Halloween, fala. Isso, beija. Ele vai zoar o Corinthians, idiota. Ah, é? Já acabou. Deixa ele falar, deixa ele falar. Tchau. Eu sou brother de vocês? Você não é brother. Trouxa, alô. Já ligou, animal? Alô. Quem fala? Rodoso, Arruelão. Alô. Oi, quem fala? Alô. Alan Rocha Moura. Primeira vez, Alan? Primeira vez. Hoje os caras estão, né? E quantos anos, cara? 41 anos. RG, se a vida começa aos 4.1, é um só. É, velho. É Rocha? É. Isso. A Rocha, velho. É. A sensacional. Qual é a diferença do A Rocha pro Forró, RG? É. Falando, que os dois são péssimos. Mano, você ainda não discorreu sobre essa confusão que tá a vida do Chimbica lá, velho, do Chimbinha. O que aconteceu lá? Chimbica. Será que essa fita aí não é Chimbinha, pra valorizar, RG? Chimbinha. Eu tô desconfiado, armando aí, pá. Eu também acho, velho, RG. O maluco lá, segundo a mulher lá, ele tá financiando uma amante. E aí ela terminou. Ela falou isso? Cantando. Ela falou isso? É, foi o que a mídia divulgou aí. Mas já ela falou que vai montar outra banda. Mas ela continua cantando com o cara? Ué, você tá tão pé da vida assim? Que banda é essa? Ah, não é, mano. Às vezes precisa ver se a banda... Peraí. Às vezes precisa ver se a banda não tem já compromissos agendados, marcados. Meu Deus. O compromisso agendado você cancela, vai ser. Não é assim, não. Devolve. Tem que pagar multa. Devolve o dinheiro, velho. E os músicos, Jô? Devolve o dinheiro. Você vai trabalhar com uma pessoa que você passa a detestar? Mas o contrário tem nada. O contrário. Se eu respeito aos fãs que pagaram, que tiveram seus ingressos, o contratante, pô, isso é sacanagem. Não, mas aí você manda embora o cara, velho. Então você pega e fala, vou colocar outra pessoa aqui, a banda permanece. Ele é sócio. Mas que se dane, você tem que chegar, Domênico Gato. Igual, por exemplo, quando o baterista da banda é mandado embora. É, mas não é, mas ele faz parte do nome dele, o nome dele tá no contrato. Então você tá dizendo... Não, o nome da banda tá no contrato. E ele é sócio da banda. Então o Sombra tá dizendo que o Chimbinha, o Chimbica lá... O Chimbica lá não é igual ao Corinthians. É isso? Por quê? Porque o Corinthians lotou o estádio lá e não quis jogar a Copa do Brasil lá. Quis sair. Desrespeitou. Chimbinha mais que Corinthians. Desrespeitou. Corinthians menos que Chimbinha. Jogar da forma como o Corinthians jogou contra o Santos, principalmente Corinthians aqui, menos Itaquera, que Chimbinha mais Joel. Desrespeito. Não foi, mano? Chimbinha é o time da virada. Chimbinha é o time do amor. Pô, disse que num show. Disse que um show, um ouvinte chegou, tinha um cara gravando, o ouvinte falou pra Joelma, né? É. Falou pra ela, volta pra ele, volta pro Chimbica lá. Chimbinha. É, o Chimbinha, volta. Ela falou, não foi você que levou corno, né, safado? Ah, isso aí eu vi, tá rolando no WhatsApp, todo mundo recebeu. É o vídeo, tem um vídeo. É, tá no WhatsApp. Mas o ouvinte pode não ter visto. Todo mundo tem isso aí. Não, você viu, RG? Esse tipo de postura. O que você prefere, RG? Esse vídeo desses caras aí ou os meus do WhatsApp? Você compara. Ô, velho, qual que é o bairro que você mora aí? Peraí, de terminar, não terminei de responder. Ah, mano, de novo. Então, RG, eu acho que isso aí pode ser uma jogada de marketing aí pra falar. Pode ser, mano. Pode ser. Tá bom. Só isso? E o bairro? Agora vai rolar o desafio aí pro Benjo. É Vila Primavera. É primavera, te amo. É primavera. Tim Maia foi o maior cantor do Brasil. Olha, amigo, tem Jardim Primavera. Não, é Vila. Eu falei Vila, não falei Jardim. Que eu, bom, tá tirando sarrafo. É que agora eu confundi, mas tem Sapopemba ali na Zona Leste. Sapopemba. Hã? Hã? Aí é o GPS mesmo. Ah, não tem pra ninguém. O Sapopemba na RAM, velho? GPS mesmo. Mandar um chupa pro DJ Glauco aí que desenha ali. Na... Chupa, trouxa. Ô, Sapa. Velho, ó. Eu. E aí, qual o time? É Tricolor. Tricolor! Ô, amigão, a gente já vai falar do Tricolor, mas eu, o ouvinte mandou uma mensagem agora dizendo que por causa de 30 minutos o Real Madrid não conseguiu contratar o De Gea. Mas atrasado. Foi ontem isso daí. Hã? É, é a notícia. Essa notícia aí foi ontem. Mas diz que ele foi atrapalhado, né, pelo outro lá. Mas quem ferrou o cara foi o Manchester. É, o Manchester. Lá. O Manchester, ele ia pegar lá o Navas, que é do Real Madrid, aí como parte da transferência, né? O Sim. Navas iria pro Manchester e o De Gea ia jogar no Real Madrid. Porra, mas é... Existiu Mico, ali, Sombra, Mico, é uma rusga. Porque o De Gea, ele não tem um bom relacionamento com o Van Gaal, que é o técnico do Manchester. Pô, mas quem tem bom relacionamento com o Van Gaal? Ninguém, então, né, cara? É complicado. Puta cara mala. E o De Gea, ele tava seduzido pela proposta do Real Madrid, porque o Casillas ali já tinha lá do ar, enfim, o Casillas tá jogando hoje no Portugal. E o De Gea já tinha acertado tudo com o Real Madrid, mas o Manchester, ele meio que segurou o jogador. Sim. Isso aí foi quase que um boicote, cara. Foi quase que um boicote. Mas, bem, a carreira do cara. Se é pra passar o Réveillon, você leva quem? Cara. O Van Gaal ou o Mota? Van Gaal. Que isso? Nossa, você colocou que o Mota abaixo do Van Gaal? Isso aí é ódio no coração. É o Van Gay ou o Van Gaal? Ódio no coração. Van Gay. Vem cá. Também tô preocupado, nossa, pra caramba. Passar o ano novo com o Pedro. Por que ódio no coração? Puta porra, velho. Pelo menos preza que você não sabe, mas você pode não ter ninguém. Pode sobrar só o Pedro. Não, o filho fica sozinho, velho. Se não tiver ninguém, o Pedro sozinho, na ilha, sozinho. Mentira. Comendo areia. Por quê? E a ceia, Mota? Como areia, como bicho, formiga, mosca. Passou uma. Feliz ano novo. Só um negócio. Bebou água salgada. Vai te catar, velho. Só um negócio. Porque nem a família dele aguenta ele. Pera, Mota. Deixa o Benja assim mais pra manifestar. Não, eu quero saber o seguinte. Ouvi uma frase aí dizendo, porque esse ódio no coração. Tem ódio no coração? Eu não puxei o assunto. Foi me feito uma pergunta. Claro, claro. O Soma me perguntou. Eu apenas fui sincero. Eu notei sinceridade. Só isso. Eu não tenho nada contra o Mota. É uma pessoa sem um caráter absolutamente duvidoso. Uma nota de 3, uma pessoa falsa, uma pessoa desprovida de bom senso, de caráter, de idoneidade, entendeu? Agora, não é por causa disso que eu não gosto dele. Agora, se você tivesse colocando o cara lá embaixo, se eu tivesse imagina que escolher, se gostasse, hein? Caraca! Imagina se gostasse, né? Gente, só tem um canal, gente. É, eu queria ver você... Quem mais você gosta, vou falar. Levaria o Mourinho ou o Mota? Aí, agora eu tenho que ser honesto também. Quem? O Mourinho. Mourinho? Mourinho. Mas você não... Você perdeu o cara? Em hipótese nenhuma, se levaria o Mota? Não. Filipão. Filipão. Eu odeio, cara. Não odeio o Filipão. Odeio. Já tive o prazer de conversar. Não odeio o Filipão. Ganso. Fala muito. Ganso. Eu não também você não gosta. Eu não tenho nada contra o Ganso. Seria muito legal. Já assume, pô. A gente entende. Olha, se eu tivesse... Ninguém pode ter uma vez, você não gosta. Olha, as pessoas que eu tenho alguma coisa contra, você sabe. Se perguntar, eu falo no ar. Não tem problema nenhum. Agora, quem não tem, eu não tenho. Eu não tenho nada contra o Ganso, cara. Nem contra o Filipão. Não, são críticas profissionais. E o Filipão? Ficaria no Filipão? Pô, várias vezes eu tô jogando ideia de futebol com o Filipão. Agora, já tomou conhece e gostou? Agora, com o Mota, não dá, gente. Não dá, né? O Mota é uma pessoa extremamente duvidosa. Então, a diferença do Mota pro Ganso é que o Ganso... Vai tirar carro da mãe, caramba. O Ganso precisa de só ter vontade de fazer o que ele faz. O Mota nem com vontade, né? Nossa, que legal! Primeiro eu erro o nome do cara da piada. Depois eu Até me batei de malhar. Nossa, essa coisa aí, genial. Não. Eu vou fazer o seguinte. Mas o Alan... Como é que ele chama? Como é que ele chama? Trouxa. Alan. Trouxa da Silva. Alan. Eu. Olha, você foi tão genial. Você foi gostosa. Tão genial. Que apareceu. Você, eu vou te dar uma caixa de Free Call, que é esse nosso novo anunciante. Opa! Tá certo? Você vai passar amanhã é quarta. Na semana que vem você vai passar e pegar uma terça, caixa. Segunda é feriado. Ah, é? Tá bom? Beleza. Beleza? Você vai passar teu nome pro bar. E vai estar aí pra você passar uma cara de Freako pra você aí, que você vai adorar. Gostei desse nome, Freako. Aí cada vez que o Mota falar, você dá 5 borrifadas do Freako. Você não vai sentir cheiro nenhum. Antes dele falar, né? Antes, foi bom. É que a gente nunca sabe. Ô, Alan. Eu. Você gostou da permanência do Pato? Ah, gostei, viu? Não beirei chorar, não, igual o Osório, mas é o cara que tá segurando a bronca lá, já merecia uma vaga na seleção, pelo menos lá, porque é um jogador, ele já se mostrou diferenciado, no meio de um monte de pereba lá, e alguns com bem pouca vontade, tá conseguindo se destacar, é um cara que merece, no mínimo, uma oportunidade de novo. O São Paulo, dizem, faz um projeto pela permanência do Pato. Ou seja, boa, né? Teria que fazer uma oferta financeira para o Corinthians e uma outra oferta financeira para cobrir os salários do Pato. O Pato que hoje recebe R$800 mil. Esse que é o problema, né? É. Bom, são dois problemas. O primeiro é acertar um valor com o Corinthians, o outro valor com o Pato, também porque o Pato tem um percentual a receber, né? É, lógico. E uma outra grana de salário. Até onde você acha que o São Paulo tem que fazer um esforço, né? Até onde? Até onde você acha que o São Paulo tem que fazer um esforço para comprar o Pato? Por exemplo, o Mano, no entendimento dele, como corintiano, acha que o Corinthians tem que vender aí por 8 milhões de euros. Se fosse 8 milhões de euros, digamos aí pela proporção, seria 5 milhões de euros para o Corinthians, 3 milhões de euros pelo Pato, pela parte que cabe a cada um, né? Ou seja, tem que pagar 5 milhões de euros pro Corinthians. Você é a favor de São Paulo dar 5 milhões de euros pro Corinthians há 6 meses do Pato poder estar com os direitos econômicos na mão só para ele? Então, isso aí tudo vai, com certeza, isso aí tudo vai entrar na conta. O Sim. Pato sabendo disso, se ele continuar na tocada que ele tá no Brasileiro, na Copa do Brasil, ele vai se valorizar e não vai faltar proposta de fora. É, também acho. Mas... alguém vai pagar o Pato. Alguém vai pagar o Pato. Por enquanto é o Corinthians. E rola aí pelas mídias sociais aí que o Pato só não foi vendido por causa desse pequeno vínculo que ele tem com a galinhada. Galinhada da tua tia, da tua prima. Quando perguntaram pro Tottenham lá, mas é o Pato, ele tá no São Paulo, aí o Pato do Tottenham se interessou. Toda aí, prima, o Tottenham se interessou. Aí quando ficaram sabendo que era do Corinthians, o mesmo time do Paulinho que fez com o Tottenham, que fez lá, que foi praticamente nada, aí o negócio voltou pra trás. O Paulinho hoje na Inglaterra, mesmo sendo odiado, ele tem mais nome do que qualquer um do elenco de São Paulo. Ai, meu Deus do céu. Tá no velho. Não joga nada. Ai, tá de palhaçada. O Paulinho tão ruim que tá jogando na China. Nossa, legal. O mercado só tem top. Caminhão de dinheiro. Que o Paulinho ganha um mês, vocês não vão ganhar nem nessa vida, nem na próxima. Lógico, né? Ô, Alan, mas você sabe que eu imagino que assim... que lógico, o Pato se sente bem no São Paulo, tá feliz aí no Brasil, aí tá namorando uma moça muito bonita, né? Tudo isso aí vai entrar na conta. É, exato, mas não tenho dúvida que o Pato sonha em voltar a jogar na Europa num grande clube. Quando ele fala em grande clube, não se pensa em Tottenham, não. Não tenho dúvida que ele pensa, de repente, voltar a jogar num clube aí desses que fica num grupo de 10 clubes, sabe? Aqueles assim... Imagina ali o Pato caindo pela direita no lugar do Cavani no PSG. Nossa senhora, meu Deus do céu. O Cavani é um semi-pereba. Coitada da torcida do PSG. O Cavani é um semi-pereba e consegue... É bom é você, velho. Você que joga muito. Se o Cavani é ruim, quem que é bom, velho? Já viu meus vídeos no YouTube já, mano? Você tá falando assim? Nossa, Sonete Vídeo. Meu sonho é ver seu vídeo no YouTube, velho. Já deve ter visto já. É meu sonho, ó. Inclusive, teu vídeo deve estar no X-Vídeos, velho. Alguém te dando uma marretada. Quem curte esse tipo de vídeo aí é cara que dá selinho, que é macaquinho. Meu sonho é ver seu vídeo no YouTube. Vai te catar. Esse Alan é bom, hein? Jogou aonde, rapá? Esse Alan é bom, hein? Jogou aonde? Sabe nem andar esse cara, RG. Chupou laranja com quem, velho? Esse cara andando, RG, deve parecer a Samara saindo do poço no filme chamado, velho. Todo torto. Mano. Alan, você provocou o Mano. O Mano hoje tá vingativo. Ele primeiro se vingou. O Mano tá arisco desde manhã, mano. Desde manhã o Mano tá arisco. Você tava com ele pra saber? Não, eu acompanho pela televisão, é Fox Sports. É nóis, amigo, mas é tudo brincadeira, viu? Ô, faz esporte é da hora, hein, mano? Faz esporte lá, o PCV lá, mano, da hora. Ô, Alan, agora essa é uma rodada. Antes de falar da rodada, coisa mais interessante. Ô, Domênico. Não é sem zoeira. O Eric foi vendido, mano. De novo? Mano, é isso. Ele cometeu uma gafe. Ele lá no Instagram dele, no Facebook. Tô vendo aqui, é verdade. Ele mandou uma mensagem pro Fenerbahçe. Só que ele confundiu e mandou em árabe. Puta. Não acredito. Acontece. Aí os caras. Mas árabe, turco, os caras, tá tudo não, ali, mano. Não, os caras. Nada a ver árabe com turco, tá louco. O pessoal gosta mesmo. Não gosta, não. E os caras responderam. Não gosta, não. Que a língua lá não era essa, né? Ele já chega tudo em árabe. Os caras não mudaram nada. Esse ódio aí, velho. União dos povos, velho. É quase tudo igual, né, mano? Ô, os caras estão de brincadeira, Motinha. Quando a gente chega aqui e fala. Tudo usa turbante, né? Não, quando a gente vem aqui e critica não. Que os torcedores não podem brigar. Gente, turco não tem nada a ver com nada, árabe. Vocês estão loucos. Mas, gente. Gente. União dos povos. Olha, coral do mano. Um, dois e já. União dos povos. Gente, só um minuto. Só um minuto. Eu falei pra ele falar dos imigrantes, ele vai falar da Turquia. Não, mas é verdade. Vocês ficam criticando torcedores aqui. Aula do mano. Falar a respeito da União dos Povos, ô Domênico. As uniões pelo paz mundo, mundial, lá. Elas são extremamente importantes. Mais ou menos a mesma alegria que você fica também. Quando a gente diz que você mora no Parque Novo Mundo e fica putinho. Eu moro na Vila Maria, se eu morasse no Parque Novo Mundo não teria problema nenhum. É uma coisa, então. Bom, o cara é problema nenhum. A Turquia não tem nada a ver com a Arábia. Mas eu moraria fácil no Parque Novo Mundo. Gente, Turquia é na Europa. Tudo bem, e... Muita gente não sabe. Uma parte é na Europa, outra parte é... A parte onde ele vai é na Europa. Aí eu não sei. Sim. Lógico que sim. Não, sei. É lógico que sim. Sei. Istambul é a parte da Ásia? Eu acho que é os dois. Não sei. A Istambul é na Ásia? É. Mas a partir do momento que uma parte tá na Ásia e outra parte tá na Europa... Não, eu não sei. Istambul tem duas partes? Ué. Então pra mim é novo. Turquia, o que importa é a Turquia. Tem a Istambul, Istambul já fora da Turquia. Não, isso pra mim é novo, juro que eu não sabia. Istambul agora é na Ásia. Não, tem... Se for, eu tô enganado. Tem então. Upper East Istambul. Eu preciso comprar um mapa, juro por Deus. E a Downtown Istambul. Tem duas partes, tá dividido, tem um muro dividindo. Tem o Istambambi. Vai embora, vai. Quer mandar abraço pra quem? Vai embora. Mandar uma moela pra minha esposa, Rosana. Nas alturas. Rosana onde? Rosana como uma deusa. Vai, abraço. Né? Como uma deusa. Tchau. Televisão, Rosana. Ela detesta essa música, vocês pegaram bem no ponto fraco. Mas é a Rosana. Vai fazer o quê? Ela tem que se conformar, velho. A vida é assim. A Rosana na RG dela teve que colar a foto onde você prega o polegar do meio. Por quê, mano? Porque é mais largo, velho. Você não cabe na foto. Ela tem cara de televisão de 50 polegadas. Ah, Istambul fica no lado europeu. Sim. Eu falei? Você falou Ásia. Não adianta. Você mudou! Então pega o. Onde eu vou seguir? Vou apostar. Outra coisa que eu gostaria de falar. Seu carro contra o meu. Tá apostado. Ele falou Ásia agora no final, seu Não, você vai perder, hein, Mota. Quer apostar? Vou dar, acho que vou dar. Então eu vou seguir: R$1.000 pro simbólico. Não, não tem dinheiro. Puro simbólico? R$1.000? Ué, pra quem que apostou? Simbólico? Peraí. R$1.000? Simbólico? Peraí, pra quem que apostou? Pra você é simbólico isso? Lógico, pra quem que apostar. Tem dinheiro. Pra quem que apostar um carro, R$1.000? Quem queria apostar um carro era o Mota. Quem apostou o carro foi ele, não fui eu. Pronto. Trouxa. Eu falei que Turquia faz parte dos dois. Não, eu falei você que Istambul, falou que não. Falei Istambul, não é da Ásia, onde? Turquia não faz parte dos dois? Eu falei Istambul. Você, aonde Istambul? Você falou que Istambul fazia parte dos dois. Eu falei Turquia. Você falou Istambul. Olha, ele é mentiroso. Pega a gravação. Ele é mentiroso, velho. Você viu como ele é mentiroso, mano? Eu falei Turquia. Você falou Istambul. Mota, você esqueceu. Ah, quer dar pra ele? Ai, ó, ele não tem, ele apela. Não é uma questão sexual. Ele não falou, mano? É uma questão de falar bobagem. Mas ele só fala bobagem. Além de falar bobagem, é mentiroso. É meu. Tá, Istambul, você falou aqui em cima. Você falou bobagem, que era na Europa, eu falei, é na Ásia e na Europa. Aí eu falei assim, Istambul não fica no lado de Ásia, Istambul fica na Europa, não é Turquia da Europa. Istambul é a maior cidade da Turquia. Chupa, Mota. Acabou. Istambul e Nádia, meu. Alô, eu só queria perguntar uma coisa, se tem mais informação aí. Deixa eu ouvir, só um detalhe só. Por que que o Evandro foi repassado para o Atlético Paranaense? Foi emprestado. Mas sendo que tava com uma crise de atacante aí, de violência no São Paulo, um monte de gente indo, uma degola danada, será que não tem nenhum boi na linha aí, não? Tem não. Porra, mas sinceramente, você achava que era bom? Ah, é melhor do que o Thiago Mendes, por exemplo, que tá lá porque ele marca bem, ou o rapaz deixou ele lá na vaga lá. Mas era um atacante que... Desde a base que eu acompanho esse rapaz, ele era habilidoso, a única coisa que não tinha era tamanho mesmo. Mas o assunto mais importante é que o Mota tem razão. Os caras estão falando pra mim que Istambul é separado pelo canal de Bósforo, que de um lado é Ásia e do outro é Europa. Então eu não sabia, o Mota tem razão, tá vendo? Cidade, como eu sou justo? A cidade ocupa... Ué, eu não sabia disso. Já tava vendo. Porra, a Turquia toda. A cidade, não, mas eu não sabia que Istambul... A Turquia toda é dividida isso, pela Ásia. Olha, eu queria dar uma salva de palmas pra mim. Na que Turquia mostrei, mostrei, balão e mostrei, você. Mas você vê, nem eu mostrei, sou honesto. Falando. Eu sou honesto. Eu sabia que eu tava falando. A você cidade, não sabia, a cidade ocupa ambas as margens do estreito de Bósforo. É, vai a Bósforo. E do norte do mar. Mas independentemente de ter divisa ou não ter divisa, o cara tem o direito de se pronunciar na língua dele. Por exemplo, se o Eric fosse turco, ou se ele fosse árabe, ele poderia falar na língua dele. Mas não é. Inferno. Mas ele não é árabe. Mas que se dane, tem que falar do jeito que ele quiser. Não, como não? Você ele tá saudando o povo. Não, mas independente de ser árabe. Não, mas salda com o pai, salda com a língua lá, certa. Lá é sair da guerra, mano. Ué, por exemplo, amanhã vem um jogador, vem o Henry jogar no Corinthians, ó. O Henry, vamos explica supor. O Império Otomano pra ele. Se o Henry vier jogar no Corinthians, ele pode falar em francês, ele pode falar em inglês, ele pode falar em alemão. Mas aqui a gente não tem esse problema, mas lá é diferente. Tem que parar com essa babaquice. Ah, não, porque tem que respeitar. O Jesus está tentando há milhões de... Mas peraí. Ninguém bombardeou, nem jogou aviões pra ter algum atentado ali. Independentemente de falar árabe ou turco. Tem que parar com essa babaquice, essa cretinice, velho. Mas chama que você viu. Mano, você tá falando bobagem. Não, não tô, mano. Não. Mas é que vocês defendem essas guerras que tem por guerra, aí no mundo? Eu tô defendendo guerra, tô defendendo o seguinte, o cara chegou, o país do cara é a Turquia, a língua é o turco, o cara não tem que chegar falando árabe. Tudo bem que foi por engano, o cara tá louco. O cara chega no Brasil, o cara não vai querer falar aqui... É, grego. Pode falar. A língua aqui é o português, jogando, cara. Jogando bola, bacana. Porra, faz o que quiser. Quem jogando bola? São muito chatos, cara. Não é assim, não. São muito chatos. Contratar um jogador inglês, ele chega aqui no Brasil falando espanhol. Pode ser, é que se tentando dane. Falar. Não é que se dane, mano. Fala do jeito que quiser, jogando bola é o que importa. É que lá tem problema, mano. Lá é problema. É que o ser humano, ele tá cheio de problemas. É por isso que existe guerra por aí. Ah, meu Deus. Esses probleminhas. Agora ele vai falar do livro Discurso de Mises. Mano Ono. Mano Ono. É porque o pequeno príncipe. Ao invés de vocês repudiarem esses atitudes babacas aí. Pega duas pombas aí que ele vai soltar aqui no estúdio. Não é isso. Mas é por causa desses discursinhos aí que os seres humanos têm, que acontecem uma série de guerras por aí e vocês ficam dando ênfase. Não, tem que respeitar porque eles não se gostam. Mano na ONU, eu gosto. Mano na ONU. O nosso Confia Não voltou. Confia Não voltou. Gente. Confia Não voltou. Mas, por exemplo, na Turquia, a rivalidade, ela acaba extrapolando o futebol, RG, porque tem uma série de questões ali, políticas, religiosas. Assim como no Egito também. O que, na minha opinião, é uma babaquice sem tamanho. É ridículo. Isso gosta de jogar um vôlei. Não, é o Mano que pede. Ó, aqui o Fernando Santinho. O Fernando Santinho manda aqui uma mensagem pro Mano. Mas que rapaz incoerente, mano. Com relação Amoroso e Gustavo Neri erraram o nome do Corinthians, ele deu xilique e queria matar os caras. Mas peraí. Só um minuto. Esse cara Fernando Santin. O Fernando Santin é um tonto. O cara é teu fã. Uma coisa, Fernando Santin, é você errar o nome do clube que te contratou e a tá outra pagando é errar a língua do país que você vai morar. Ué, a língua ele pode falar qualquer uma. O Tevez, por exemplo, se ele chegasse aqui falando inglês, portunhol, árabe, hebraico... Ele só falou com a camisa do Manchester. Então, o que é um erro, é um erro. Ele só deu entrevista com a camisa do Manchester, só. Que ele achou legal. Ia matar ele. Isso é um erro. Agora, o idioma, Motinha, o cara jogando bola dentro de campo, bacana. Mas era só uma camiseta. Era só uma camisa. Não importa que ele ia jogar no Corinthians. O clube que remunerava ele era o Corinthians, é diferente. A gente tá 20 minutos da Turquia, velho. Mas não acredito que você consegue ver sentido num atleta brasileiro que vai jogar na Turquia e que dá um salve pros turcos. Não, você não entendeu. Ô, Sombra, você não entendeu o que eu disse. Não é que eu tô dando ênfase aqui, falando que ele tem que fazer isso. Ele cometeu a gafe? Cometeu. Mas não precisa virar a capa de home de site, velho. É igual aí no Grêmio de Vermelho. O DJ Marco De Palma fala aqui. Nobel da Paz pro mano. Uma salva de palmas pro nosso. Amanhã tem que dar. Bah, acha duas pombinhas brancas, amanhã o mano vai abrir o programa, mano. Assim. Mas é por causa desse tipo de argumento escroto que vocês têm utilizado. Ele vai cantar Weird World. Não, ele vai cantar Beautiful World, né? Não, mas. Eu não vejo sentido, por exemplo, vocês estão criticando a minha declaração. Eu tô criticando. Mas eu não vejo sentido em vocês defenderem, não, porque ele não pode falar isso porque eu não o defendi. Povo ali. Um não gosta do outro. Não, quem não gosta do cacete, vai pro inferno. Mas não foi por causa disso. O que tem que ser repudiado é essa atitude imbecil dos seres humanos. Mas só não. Primeiro que eu não tô criticando o cara, foi uma gafe. Agora, o cara chega na Turquia, falar árabe, não tem nada a ver, só isso que eu falei. O cara chega no Brasil e falar grego, não tem nada a ver. O cara chega na Grécia e falar alemão, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas ele vai jogar. Fazendo o que ele foi pago pra fazer, tá de bom tamanho. Não tem nada a ver, mano. O cara viu a vida do cara. Ele não mora no Brasil, vai lá pro jogo e volta. Melhor não falar nada, quem, né? Chega lá, espera um assessor de imprensa falar. Qual foi o grupo musical que foi lá no Sul e esticou a bandeira de quem? Da Argentina? Não, Ozzy. Aqui no Brasil. Não, Ozzy na Argentina levou a bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. Não tem problema, que importa toca música. Ah, não, ele foi no jogo, no show do Ozzy, no estádio do Grêmio, do Inter. Ele chegou com a... Não, isso é legal, não, mano. Não é normal. Eu queria matar ele. Ô, Alan, um abraço, tchau, valeu, cara. Um abraço, felicidade pra vocês, parabéns pelo programa. Valeu. Aí. E vi você aqui no YouTube, joga muito, um abraço. Oh. Esse é o Estádio 97 nos momentos sem parar. Três ouvintes na sequência, vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Alô? Turquia, alô? Quem fala? Ronaldo. Pior que tem um ouvinte aqui que mandou um e-mail, falou que a Istambul tá dos dois lados. Então, mas falamos isso. Só de um lado. Não, acabei de falar. Já resolvi com o Mota, tá certo, eu tô errado. É verdade. Mas isso depende da rotação. Já corrigi, né? Rotação... E translação. Ah, tá bom. Ronaldo do dia. Ronaldo do quê? Ronaldo José Schiavone. Ah, é o parente do Schiavone lá do RPM. E toca muito. Não foi não. Gelada. Toca muito. Fazendo grande RPM, um grande beijo. Campanha pro Mano ser embaixador da ONU, Mano Tereza de Calcutá. Mano Mandela. Mano Mandela pegava. É por causa desse tipo de raciocínio besta de vocês que tem guerra santa. Vocês não. Continue continue achando que é normal esse tipo de comportamento do ser humano. Quem defendeu guerra aqui? Não, vocês estão achando que é normal, não? Eu falei que... normal. Não pode falar árabe na Turquia porque os caras não se gostam. Mas não é isso, não é a língua do país, não tem nada a ver. Chega no Japão falando. Já foi, gente. Ninguém entende. Falando chinês, dá viu, Domênico? Jaca. E eu que sou repetitivo, viu, Domênico? Você tá vendo, Não, eu tô lendo destruindo isso aqui. Ronaldo, quantos anos? Hashtag Mano Nobel. 50. Mano, G5.0. Todos têm direito. Do quê? Todos. Mas todos têm direito do quê? Pô, de esquiar, esquiavone, esquiavera, sensacional. Sensacional. E qual que é o bairro que você mora? Eu caio. Dá medo isso. Eu caio, velho. Não tenho uma. Eu tenho uma vez só. E qual que é o bairro que você mora, Ronaldo? Vamos ver se o Dom Benjamino acerta. É só não inventar. É Jardim Ibitirama. Fala em árabe. Em árabe, como é isso aí? Não. Fala em árabe. Então fala em turco. Não, porque o. Fala em braico. O Mota. A Nilome da Belivri. Porque o Mota falou. O Mota falou do Jardim Ibitirama, que é a primeira vez. Não é, não. Já ligou? Já ligaram ouvintes aqui do Jardim Ibitirama. E precisa ver depois se não é o mesmo ouvinte que ligou. Mas ele falou em árabe ou tal? Não. Em árabe. É o nome indígena, Ibitirama. Ele falou em hebraico. E aí? Não, fala em hebraico. E aí, Berlândia? Fala em hebraico. Pera, o Mota tá falando, tá atrapalhando. É, meu, você não consegue falar? Árabe, o Jardim Bitirama. Qual é o bairro? É um bairro ali? Ali na Vila Prudente. Fica perto. Não, Vila Prudente, perto da Avenida do Estado. É isso aí, Benja. Que lá tem a Rua Ibitirama. É que já ligou o ouvinte de lá, por isso que eu falei. Mas ele não ligou. Ele não, Bá? Não, ainda não. É o ouvinte vive. E qual que é o time? A Capela. É o aniversariante. Parabéns pro todo poderoso Timão. Aí, Noroeste, parabéns. É nóis. Quantos anos você tem, ô amigão? 50. Qual que é o teu maior ídolo? É o Rivelino? Não, meu maior ídolo é o Sócrates. Essa geração é Sócrates. O que eu vi jogar mesmo... Ó, o Neto em 90 foi sensacional, Marcelinho, mas o Sócrates, pra mim, é incomparável. É, pra mim também. Tanto dentro e fora de campo representou a nação. Eu não sei, eu tenho a impressão que também, essa, quem tem nessa faixa de idade, muito difícil não dizer Sócrates, cara. Acho minha geração muito difícil, cara. Minha geração é mais o Magrão mesmo. Uma geração abaixo da minha é o Rivelino. Parado, disparado. Duas gerações ainda abaixo da minha é Rivelino disparado. O cara com mais de 50 é o Riva tranquilo. Mas pra mim o Sócrates é imbatível. Eu Sócrates acho que é imbatível. Mas o Marcelinho, o Neto. Puta, ah, não, mas peraí. O Zé Maria, desculpa, o Vladimir. Desculpa, agora analisando como torcedor adversário, hã? Tendo visto todas essas gerações. Neto é ídolo simples, né? Neto marcou o Corinthians. Mas não limpa a chuteira. Ah, desculpa, hein? Não dá pra limpar a chuteira. Na verdade, né? Nem de Marcelinho, nem de Sócrates, de Rivelino. São coisas diferentes, mas a passagem, o ano de 90 do Neto, no Corinthians, não dá pra... Você tá louco, o Neto jogou uma barbaridade. E o Neto tinha aquele perfil que o torcedor do Corinthians gosta. E deu o primeiro brasileiro pro Corinthians. Ah, eu acho que culminou. O gol foi do Tupanzinho, mas o Neto foi o principal. Foi um bom cobrador de falta, agora não considero o Neto, não. Não sou corintiano, tudo bem, mas, respeito, mas não se você ter explicado ele, isso. Se você perguntar para torcedores do Corinthians, os três maiores, os três jogadores, os três ídolos, eu te garanto que o Neto vai aparecer em quase todas as vezes. Basta ver como foi o final do Neto no Corinthians, velho. Sentado no banco. Ah, mas isso sempre acontece. E o final do Marcelinho Carioca foi com... Mas diferente. Pega os ídolos do Corinthians, como é que saíram, a maioria. Importa pro torcedor. Eu acho que Sócrates, Riva, Marcelinho, Zé Maria, eu acho que simbolizam... Zé Maria e Vladimir, não tem nada igual. Eu acho que simbolizam pra caralho. Até o próprio goleiro, o Ronaldo. O Ronaldo fez muito mais barulho que o Neto. É a minha opinião, vendo de fora. Você acha, amigão? Oh, com certeza. O Sócrates representa muito. Zé Maria era aquela raça sensacional. A camisa dele manchada de sangue aquela vez marcou muito. A raça alvinegra vem daí também, né? O Zé Maria não é só raça, viu? Jogou muito na Copa também. O Zé jogava pra cacete. Aquela imagem muito. Aí, ó, ela roda o mundo. Quando fala-se de Corinthians, aí, essa Zé Maria? Imagem aí do Zé Maria... É a foto do meu Instagram hoje, do Corinthians, eu fiz ela. Ela acaba rodando o mundo, cara. Olha aí. Essa imagem aí, eu colocaria ela entre as 10 imagens mais bonitas da história do futebol. Isso sim é o futebol de antigamente. Que hoje tá uma viadagem no futebol. Se o cara morder o lábio, tá certo? E limpar na manga da camisa. O árbitro já manda parar. Você foi contra o Álvaro Pereira, louco. O árbitro. Mas o cara bateu a cabeça no chão, quase morreu. Teve um afundamento de crânio ali. E continua. Agora, hoje, qualquer coisinha. Aí para e troca a camiseta. Mas, mano. Ódio ao futebol moderno. Mas se você tem um cara sangrando e o outro vem com corte, você pode ser infectado. Pode nada, velho. No UFC todo mundo sangra a todo momento ali, ninguém morre infectado. Vai te catar. O futebol tá muito mimimi, velho. Tá uma frescura sem tamanho aqui, mano. Tá de brincadeira. Ô, amigão. Oi. Qual foi o momento mais emblemático que você tem aí na sua vida, aí acompanhando o hino do Corinthians? Olha, eu acho que 2012. A final da Libertadores. Final da Libertadores? Porque, todo mundo falava, nunca serão. Aí fomos lá e provamos pra todo mundo que a gente era capaz e foi sensacional. Eu quero dizer, acabaram com a nossa brincadeira. Acabou com todo mundo. Os Gantes ficaram todos magoadinhos. Porra, nunca serão, aquilo foi sensacional, velho. Ô, amigão, fala aí. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, tudo de bom. Sandra. Tá bom? Um abraço a todos aí. Ó, um abraço pro José que trabalha comigo lá em Alphaville, que ele mandou um WhatsApp aqui. Vocês trabalham no quê? Nós somos bancários. Bancários? Beleza. Ficam no banco, né? Não, pera só um minuto. Deixa eu botar um negócio pra você rapidinho, amigão. Você colocaria o Ronaldo Fenômeno no Corinthians de todos os tempos? Você viu? O Ronaldo Fenômeno. Olha, tem que tirar o Palinha, tem que tirar a Casagrande. Tirar o Casagrande. É claro que não, velho. Você pode tirar. Você colocaria o Tobias. Você vai botar quem? De volante? Eu deixaria o Casagrande, viu? Ah, obrigado. Olha, eu deixaria o Casagrande. É sempre eu não acompanhei o Casagrande. Mas você pode montar um time com três atacantes. É, eu não acompanho o Casagrande, mas eu seria taxativo em falar que eu não colocaria o Ronaldo Fenômeno. Eu colocaria o centroavante do meu time, se tivesse que montar o Corinthians de todos os tempos que eu vi jogar, Luizão. Luizão, com todo respeito ao Ronaldo, que foi bem em 2009 ali, ganhou o Paulista, a Copa do Brasil. Mas o Luizão foi muito mais importante pro Corinthians do que o Ronaldo Fenômeno, cara. Em termos de bola ali, participando dentro de campo. É, mas o Ronaldo mudou o patamar do Corinthians. Não, Ronaldo entra. Mudou sim, o auge da carreira do Ronaldo foi no Corinthians. Ronaldo entra no... O Corinthians refez o Ronaldo Fenômeno pro futebol. Ronaldo entra num outro contexto. Você concorda com a opinião do Benja, por exemplo, que o Ronaldo colocou o Corinthians no status de time grande? Não, eu nunca falei isso. Uma bobagem, velho. O Corinthians reabilitou o Ronaldo. Nunca falei isso. O Ronaldo era um ex-jogador quando o Corinthians trouxe. Falei que o Ronaldo colocou o Corinthians na imprensa mundial. Foi então, o Ronaldo. Quem não conhecia o Corinthians era um imbecil. Ah, o juiz! Simples aí na FIFA assim. Os caras trocavam lá o símbolo, colocavam o Corinthians assim. De Caicó. Eu conheci o Corinthians, era um imbecil. Lagoas, se você se enquadra nesse contexto aí, azar o seu. Lembra a CNN falou. Eu concordo. O Ronaldo, ele entra num outro contexto. O Ronaldo, ele entra como expondo o Corinthians lá fora. Aonde? Quem expôs quem aí nessa relação? Pô, o Corinthians com o Ronaldo. Deixa de ser fanfarrão. O Ronaldo era um ex-jogador quando chegou no Corinthians. O Corinthians recondicionou aquele gordo. Fala besteira. E fez ele voltar. Aceita que dói mesmo. O Ronaldo, ele era ridicularizado por todos na mídia. E o Corinthians recolocou ele num patamar de respeito. Gente, o Ronaldo até acertar com o Corinthians. A última imagem do Ronaldo antes de acertar com o Corinthians foi naquele motel lá que deu aquele bafafá todo. Aí o Corinthians comprou. Aí o Corinthians trouxe o cara. O Corinthians trouxe o cara e expôs o nome do Ronaldo. O Corinthians trouxe o Ronaldo. Pelo contrário. Você deu desrespeito pro Ronaldo. O Corinthians trouxe o Ronaldo. Passou ali, ó, um veja multiuso no nome do Ronaldo. Lavou o tarô. Tá recolocou o cara num patamar de respeito que ele merece. Você desrespeita o Ronaldo sempre. Lógico que você desrespeita o Ronaldo. Por quê? Você desrespeita o Ronaldo. Peraí, desrespeito com relação a quê? Lógico que desrespeita. Com relação a quê? A forma como você fala o Ronaldo. Ué, com relação a quê? Ronaldo é um monstro, cara. Também Ronaldo acho. É um monstro. E aonde eu desrespeitei? Lógico que respeitou. Você é uma puxa-saco. Falou que ele saiu com o traveco, você. Eu não falei nada. Eu falei o episódio que ele tava lá no motel. Ronaldo é monstro, cara. Ronaldo, tudo de bom. Ronaldo mudou a página aí. Valeu, tudo de bom. Valeu. Esse foi muito mais importante pro Ronaldo que o contrário. Terceiro ouvinte, na sequência, viajou, quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com hashtag sem parar oficial, Dodô. Verdade. Alô. E aí, Dodô? Opa, quem fala? Giovanni. Giovanni? Com dois N's? Dois N's e... E? E no final. Giovanni. Giovanni. Giovanni do quê? Você prefere falar Giovanni ou Giovanni? Giovanni. Giovanni. Giovanni. Giovanni do quê? E a Anitta. E quantos anos? Maneta. 25. RG. 2.5. Oh. 2.5 é bacana, né? Ai, hoje. Caramba, meu velho. O nome dele nasceu de uma discussão, né? Não, discussão. Como assim, discussão, RG? É, o pai falava, Giovanni, ele fala, não vou. Aí, Vani, não vou. Giovanni. O sobrenome é Eita, né? Eita. Você não deu risada, o nome dele é Ianeta, né? É, olha o que você vai falar. Que uma vez eu tive um problema. É a música da Tieta. Eu não consegui comprar uma casa por causa disso. Ah, que casa, por quê? O cara falou, assina o cheque. Falei, e a caneta? Nossa. E a caneta? Meu Deus. 8-3, hein, gente? Ó, Jaca, quer mandar abraço pra quem? Qual que é o bairro aí que você mora? Jardim Anália Franco. Aí é perto do Tatuapé. Aí é, pertinho, bem. Você é muito rico, pertinho. Né? Pertinho. Não, sou não. E o time, brother? Adivinha, Dudu? Corinthians, pô. Tá lá na Jardim Anália Franco. Não, olha o nome. Mas com esse nome. Giovanni e Ianeta. É o quê? É Ianeta com 2T? Nós, sempre nós. É nós. Nós. Nossa, eu fiquei empolgado. Qual é o time dele, Jorge? Nós, vovó. Jornalismo. Olha só, hein? Olha quem que o Oeste acabou de contratar. Quem? Cauê Xereque, ex-Palmeiras. Centravante. Quem? Cauê Xereque. Veio da Alemanha. Você não lembra desse jogador? Cauê. Olha, vou dizer... Batia com as duas igual, mal pra caramba. Se eu não lembro, velho, é porque é ruim pra boneco. Não, é ruim mesmo. É naipe do Joino. E o Eric? Eric foi vendido pro Fenerá e falou árabe em vez de turco. Meu Deus, hein? Será que ele está aí? Maus bocados, interrogação, emoticon de explosão. Emoticon de explosão é demais. Ô, meu velho, amanhã temos aí o Goiás, hein? O que você acha amanhã, hein, cara? É, então, Dudu, pra falar a verdade, eu não acompanho muito o Palmeiras. A única coisa que me prende ao futebol ainda é o programa de vocês. Oh, que legal, pra cara. Falar a verdade, que eu, tudo que vocês sobre o futebol e o que eu acompanho é só pra... É normal, viu, o Palmeiras tá assinando, viu? Vocês, só. Oh, é melhor Zezão. Me acompanhar, viu? Fica quietinho, fica quietinho. Eu até mandei na miúda aí, o trouxa. Eu vou te passar o retrospecto, perdendo pro Santos de novo. Giovanni Packers do Sombra. Ih, retrospecto, para. De vez em quando eu mando uns twitters pra você. Diga aí, Giovanni. Então, de vez em quando eu mando uns twitters falando sobre esporte americano, aquele dia que você perguntou sobre replay na NFL, na NBA. Sim, sim, sim. Então eu acompanho mais esporte americano, porque o futebol depois esporte, de 2012... Aí você tava... Foi você que falou que os replays, eles são... Isso. A NFL Network, ela tem um escritório em New Jersey. Tá. E onde elas guardam todos os replays. Certo. E qualquer divergência em marcação de campo... Tá. O árbitro para o jogo tem uma comissão que passa a decisão para eles. Lá de New Jersey para o estádio. Mas aí a dúvida é tirada pelos árbitros no estádio ou na central de New Jersey? Comissão, pela comissão que fica em Jersey. Ah, se isso acontecesse aqui, ficaria lá em Itaquera essa comissão. Uma interpretação diferente, entendeu? Peraí. Onde que ficaria a comissão? Não, a comissão ficaria em Itaquera ali. Ali é a casa da tua mãe. Que é isso? Tem um quarto ocioso lá, velho. Segue o jogo, sem falatório. Tem português e Corinthians futebol americano dia 13, vai ser legal. Ah. Vai ser sensacional. Nossa. Português e Corinthians, vão arrebentar. Meu amigo joga na portuguesa, hein? E a NBA, como que é feito o negócio lá? A NBA é ao vivo, tem na lateral da quadra, tem alguns monitores. Sim. Então qualquer jogada duvidosa, eles param o cronômetro, vão até a lateral, pegam os monitores, revêem o lance na hora. E tomam a decisão. E demora quanto tempo? Mas aquele lance na hora é gerado pelos replays da própria televisão, é isso? Da própria TV que está fazendo o jogo. Quanto que demora esse troço todo? Então, o diretor de TV, ele se preocupa mesmo em mostrar o replay ali para os árbitros, não é isso? Sim. Ah, perfeito. Então, mas quanto demora esse trâmite todo, é isso, Dudu? Então, Dudu, na Liga de Beisebol também, na Major League Baseball tem isso. E toda vez que tem um desafio, rola um cronômetro para saber quanto para. Gira em média de 1 minuto e meio. Ora, 1 minuto e meio, hein? É, mas é um desafio. E tem paralisação no... É o que eu ia explicar. Acho que vocês um dia falaram, um ouvinte passou a informação errada. Mas acho que... Cada time tem 3 tempos por... Tem 3 desafios. Tempo. Desafios. É, 3 desafios a cada 2 quartos no futebol americano. Certo. Se o técnico, ele desafia e perde... Ele perde um dos tempos, que é o tempo que ele tem que organizar o time em alguma situação de perigo, entendeu? E no quarto-quarto não pode desafiar, né? Exatamente, no quarto-quarto, nos 2 últimos minutos... Porque é do juiz, porque é decisivo, se ficar desafiando toda exatamente, hora... Exatamente. A decisão de desafio nos últimos 2 minutos é só dos árbitros. Futebol americano é legal pra caramba, mas cara. Mas aí se tiver fazer um erro no quarto, dá na mesma, porra. Mas eles sabem fazer o negócio, mas viu? Que é um absurdo isso, mas é um absurdo você... Durante 3 quartos você pode pedir o desafio e... justo. Ah, agora no quarto, faltando 2, 3 minutos pra terminar, o árbitro pode errar e comprometer o jogo. Se o árbitro aqui, ó, se o árbitro tiver com má intenção, ele faz no quarto, velho. Tem que fazer a má intenção no quarto, gente, né, Domênico? Não existe meio justo. Mas é verdade. Mas é igual grávida, gente. Concordo, ou existe justiça, ou não existe justiça. O que tem a ver com grávida, mano? Existe meia grávida? Não existe. Giovanni, mas olha, mano, tem razão. Legais as suas explicações, bem bacana. Continue aí mandando suas mensagens, tá bom? Porra, valeu, velho. É nóis. Muito obrigado. Obrigado, cara. Falou, um abraço, meu. Viu? Tchau, delícia. Falou, o Aguinaldinho gostou. Valeu, Giovanni. Você trocaria? Esse foi o momento sem parar. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. E lembrando, hein, já estão à venda os ingressos da festa do Energia na Véia. A festa da Véia no Castelo, no dia 16 de outubro. Quer saber informações? Acessa lá, festaenergianaveia.com.br. Inclusive, essa festa vai acontecer num castelo, ou melhor, em três castelos muito legais na região do ABC. É. E marcará a volta do grupo Metrô, lembra? É, essa da Virginie. É a melhor. Galera aí na faixa dos 40, 50 anos de idade vai lembrar bem. Até menos, viu? Gente, vai ser uma festa num clima medieval, cara. Serão castelos de verdade. Então quer saber onde vende ingresso? Tem no site ingressorapido.com.br e os pontos de venda nas lojas Offner e Tentbit. Todas as informações, como chegar, onde você adquire os seus tickets de trânsito, né? Teremos ônibus que te levam até os castelos. Você pode ver no site festaenergianaveia.com.br. O Dodô vai tocar nessa festa, hein? Opa! Vambora! Acho que essa foi a primeira música de sucesso dele. Não, o Beat Acelerado. Foi o Beat Acelerado? Acho que o Beat foi a primeira, é. Mas essa não é do mesmo álbum? Dandy é... Mas é do mesmo álbum, acho. É, mas aqui. O Sandor Dandy é infinitamente... É a melhor música do Metrô. Eu acho também. RG, quem ganhou a camiseta? Ah, não, sabe qual a outra legal? Lembra de Johnny Love? Tititi é legal, Johnny Love é legal. Com Léo Jaime, né? Tititi. Pô, aquela Johnny Love é demais. Tititi foi tema de novela, pô. Foi, tema de abertura. Da novela Tititi, que era o... Victor Valentim. RG, quem ganhou a camiseta da Energia 97 com apoio da fitcamisetas.com.br? Carlos Lira. Carlos Lira ganhou 3 dias úteis para retirar. Fit, o parceiro do seu evento. Também todos que ligaram ganharam os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. E tem o kit churrasqueira do Corinthians. Aniversário do kit Corinthians. Kit churrasco do Corinthians. Quem ganhou? É, o Enes Monteiro Costa Neto. Olha, o Enes ganhou. Parabéns, Pênis. Se você não ganhou e quer comprar um kit churrasco do Corinthians legal pra caramba, vá na loja do Estádio 97. Tá lá online. lojadoestadio97.com.br. O estádio fecha por aqui, volta amanhã às 5h30. Oferecimento da Esser, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Ó, essa festa aí tá vendendo ingresso rapidamente, tá bom? Vai ser muito legal. E menor de idade pode entrar desde que acompanhados dos responsáveis legais, hein? Então você fala, pode levar meu filho maior de 5 anos de idade? Pode, pode sim. Todas as informações estão lá no site. Festa Energia na Veia. .com.br. O Dodô vai tocar, o Akin vai tocar, o Marcos Freitas vai tocar, o Silvio Ribeiro vai apresentar e todo mundo que for vai concorrer a algumas chaves. Uma dessas chaves abrirá a porta do castelo, da torre no castelo. Boa. E quem libertar a véia ganhará uma cabine pro navio. Verdade. Energia na véia. É. Legal, hein? É, a véia tá lá trancada na torre. A gente pode tentar? Não. Não. Não. Festa da véia, vai ser legal demais, hein? Festa do Energia na Véia, todas as festas lotam, vão bombar e dessa vez nesses castelos. Ah, metrô que são sensacionais. É essencial, né? Metrô é lindo. Ó! Daqui a pouco a gente volta em 10 minutos com a programação normal da Energia com Night Sessions. Por enquanto, intervalo político. Aguenta aí, vai. Fazer o quê? O pessoal tem a dizer sobre corrupção, crise política, crise econômica, onda conservadora e os principais assuntos do Brasil hoje. Os deputados federais Chico Alencar e Jean Willis do Rio de Janeiro, Ivan Valente de São Paulo, Edmilson Rodrigues do Pará, o senador Randolfo Rodrigues do Amapá e também a candidata do PSOL à presidência em 2014, Luciana Genro. Política. Essa palavra no Brasil virou quase sinônimo de corrupção, de negociatas, de usar o bem público em benefício próprio. Mas política não é isso. Jean Willis fala um pouco sobre o que é e sobre a importância da política. Muita gente confunde a política com a política institucional, com o conjunto dos deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidentes da república, prefeitos, vereadores. E por conta dos escândalos de corrupção em que essas pessoas estão envolvidas, ou pela incompetência de algumas delas, ou mesmo pela maneira como a imprensa enxerga a política, muita gente está decepcionada com a política e muita gente tem dito não gosto de política, a política para mim acabou, a política não serve para nada. Eu diria a essa pessoa que isso é um equívoco. equívoco, porque não há saída pra gente se não for pela política. A gente precisa que as pessoas se politizem, se engajem, se não em partido, em associações de bairros, em organizações não governamentais, em movimentos sociais, em grêmios estudantis, enfim, a gente precisa recuperar esses espaços de atividade política. O senador Randolph Rodrigues comenta as duas faces da atividade política. A política pode ser a mais vil das atividades humanas, como diria Rubem Alves, se for feita de forma particular, individual, para os fins privados. Mas ela também é a melhor das atividades humanas, se for para o bem comum, para o fim coletivo. Eu recomendaria não desistir da política. A atividade humana é uma atividade política por excelência. A Operação Lava Jato vem mostrando que a raiz de toda essa corrupção está muito ligada à participação de empresas no financiamento das campanhas eleitorais. Deputado Edmilson Rodrigues. Quando que falam de Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Correia e outros, nós estamos falando de empresas que constroem a maior hidrelétrica do mundo, a China, ou que faz Belo Monte, que é o maior empreendimento da América Latina. Essas grandes empresas sempre estiveram envolvidas na corrupção. Sempre foram financiadoras das campanhas milionárias nos diversos partidos. E o deputado Ivan Valente completa o raciocínio. Depois disso tudo, e mais de 50 políticos que estão envolvidos, nem falam acabar com o financiamento empresarial de campanha. Essa é a vergonha nacional, que a raiz da corrupção está aí. Aliás, está na própria CPI, que a maioria dos membros da CPI, inclusive, recebeu das empresas da Lava Jato. Vamos falar sobre crise econômica, sobre ajuste fiscal? Deputado Chico Alencar. Ajuste, em geral, é uma coisa boa. Fazer um ajuste numa máquina para ela funcionar melhor. Só que o mito do ajuste fiscal, que carrega um símbolo de coisa boa, significa, na verdade, apertar os parafusos para o sistema continuar funcionando dentro da sua dinâmica, do seu modelo, que é de apertar sobre os de baixo, para facilitar a vida dos grandes capitalistas. O pessoal critica o ajuste do governo e tem proposta. O Ivan Valente fala sobre isso. Então nós devemos mexer nas grandes fortunas, no direito das grandes heranças. Nós deveríamos fazer uma auditoria da dívida pública brasileira, que consome centenas de bilhões de reais em juros e amortizações da dívida. No entanto, quando se fala em fazer ajuste, se fala de cara em aumentar o tempo de trabalho do trabalhador brasileiro para se aposentar, reduzir o prazo do seguro-desemprego. Mas tem gente que apoia o ajuste em curso. Quem explica é o deputado Edmilson Rodrigues. Os banqueiros, por exemplo, defendem essa política de ajuste fiscal porque se garante juros altíssimos e, portanto, altíssima lucratividade. Foram mais de 63 bilhões de lucro líquido de apenas 5 instituições bancárias em 2014. E depois retirou 54% do investimento do Ministério das Cidades. Significa menos casas para os pobres, menos investimento em infraestrutura e corta-se no sistema de saúde 11 bilhões e quase 10 bilhões do orçamento da educação. Jean Willis fala sobre a crise econômica e a ascensão da direita. Quando o bolso do cidadão se afeta, há uma instabilidade, um sentimento de desamparo. E isso abre espaço para que possam emergir líderes e grupos que a gente chama de extrema direita, que oferecem soluções fáceis para questões complexas, não só em termos de economia, mas em termos comportamentais. Peguemos o exemplo da violência urbana. A gente não pode convencer as pessoas de que a solução desse problema tão complexo tem a ver com desigualdade social, com falta de oportunidades, de acesso à educação de qualidade, a um repertório cultural. A gente não pode reduzir essa questão a um ponto, que é reduzir ou não a maioridade penal. Isso é ser desonesto com as pessoas. O fortalecimento de certas bancadas no Congresso ameaça direitos já conquistados, como aponta Luciana Genro. Nós mulheres conquistamos muito nos últimos tempos. A gente não aceita mais a desigualdade, o desrespeito, mas ainda tem muito para avançar. Assim como no que diz respeito aos direitos LGBTs, nós avançamos enormemente, mas ainda há homofobia, transfobia, discriminação, assim como ainda há racismo. Agora, o governo cedeu para as bancadas fundamentalistas, cedeu para essa direita reacionária e eles acabaram ganhando força. E estão, através do Eduardo Cunha, fazendo uma contraofensiva com a tentativa de impedir que se avance na conquista de mais direitos e até de fazer retroceder os direitos que já foram conquistados. E nós temos que reagir com muita força. E o senador Randolfo Rodrigues também comenta a chamada onda conservadora. Nós estamos vivendo o que eu acredito que é a maior onda reacionária da história republicana desde o golpe militar de 1964. É uma onda que quer diminuir o Estado, flexibilizar as riquezas do pré-sal, quer flexibilizar o papel do petróleo para a riqueza nacional. E nunca foi tão necessário juntar setores progressistas e democráticos contra esta onda conservadora que vai contra os interesses nacionais. PSOL significa Partido Socialismo e Liberdade. E o deputado Chico Alencar explica bem o que significa isso. O socialismo e a liberdade significam cada vez mais socializar os meios de governar para que a gente consiga mudar o nosso modo de fazer política e o nosso modo de gerir o bem comum. A nossa liberdade significa a plena garantia dos direitos do indivíduo para que cada um possa, sem qualquer preconceito, sem qualquer discriminação, viver a dor e a delícia do que cada um é de verdade. Mas qual o papel do PSOL? Luciana Genro. O PSOL tem um papel fundamental a cumprir. Já cumpriu um papel decisivo nos últimos 10 anos, que foi de manter viva essas bandeiras que os partidos da velha esquerda abandonaram porque se adaptaram a essa lógica da política tradicional, a essa lógica do toma lá da cá, da corrupção, de ceder aos interesses do mercado financeiro e dos banqueiros. O PSOL mostrou que é possível fazer política de forma independente. Nós somos o único partido que elegeu parlamentares que tem dinheiro das empreiteiras corruptas. E o senador Randolfo Rodrigues diz por que esse é um partido necessário para o Brasil. Porque nós temos, de um lado, o fracasso de alternativas de esquerda. E, por outro lado, uma ofensiva daqueles partidos que tradicionalmente sempre foram contra os direitos e interesses dos trabalhadores, da juventude e os interesses do país. O Jean Willis fala sobre a atuação dos parlamentares do PSOL. Nós somos 4 deputados que agimos como se fôssemos 40, porque trabalhamos bastante. A gente trabalha numa perspectiva legislativa de aprovar projetos de lei ou de impedir que projetos de lei injustos sejam aprovados. Nós vocalizamos os movimentos sociais aqui dentro, ou a sociedade civil organizada que tenha demandas concretas no sentido da ampliação de direitos, e nós temos uma atuação política. Você não acha que o eleitor tem o direito de saber como os parlamentares votam os projetos? Deputado Ivan Valente. O pessoal já liderou aqui uma frente parlamentar pelo fim do voto secreto dos parlamentares. Algumas questões foram ganhas, como é o caso dos processos no Conselho de Ética, de cassação de políticos. Então, isso diminuiu muito com a impunidade. Mas ainda há questões que são secretas, por exemplo, a eleição do presidente da casa. E o Chico Alencar tem uma boa metáfora para explicar como o PSOL se posiciona. A atuação do PSOL é uma atuação de piracema, ir contra a corrente para ter mais vida. Nós temos uma grande corrente dominante aqui, de partidos de oposição conservadora ao governo, outros da base do governo, que querem articular a continuidade dessa forma degenerada e apodrecida de fazer a política. E o pessoal vai lá e diz: não, nós não estamos nesse rio poluído de cumplicidade que se vê aqui. O pessoal faz política com gente de verdade, gente que não se conforma e luta por igualdade. O pessoal é feito de gente que trabalha por uma vida melhor para todos. Existe sim alternativa. Pessoal, um partido necessário. Termina aqui. Rede Obrigatória. Programe-se. Programe-se. Energia Fitness. Com muita música pra você esquentar o seu treino. De segunda a sexta, 6 da manhã. Energia. Dor. Essa sensação que pra muitos é incômodo, pra nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex,

I don't, and I don't, and I don't. Night Sessions. I'm holding out.